Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula, ao mesmo tempo, vamos prosseguir o curso online e prosseguir também o curso de Filosofia da Ciência que estamos dando aqui ao vivo aqui em Colonial Heights. Então, como o pessoal do seminário não acompanhou o curso, que foi dado aqui durante a semana, eu vou dar hoje um resumo e, na medida do possível, vou encaixar isso com aquilo que estava sendo dado no curso online. Talvez aproveitar e acrescentar alguma coisa que não foi dada aqui durante a semana. Aqui metade dos alunos que estavam aqui, eles já foram embora, hoje é no sábado. Praticamente o curso de Filosofia da Ciência terminou ontem. Ontem eu enunciei as conclusões, até para minha própria surpresa, porque eu pretendia, tinha planejado tudo direitinho para a conclusão vir no sábado. De repente, na sexta-feira, eu já estava dando as conclusões. Então aí eu percebi que o curso tinha terminado, né? Mas ainda tem alguma coisa para falar que vai ser dita hoje. Então, como o título do curso é Filosofia da Ciência, então nós vamos justificar a escolha desse tópico na base de que a palavra ciência hoje em dia evoca uma modalidade de conhecimento que é considerada superior, não só superior a todas as outras, mas que de certo modo incorpora a própria noção de veracidade, né? O Jorge Gusdorf diz: a ciência representa hoje o paradigma da verdade, né? Então, não que não se reconheça a existência de outras verdades acessíveis por outros meios, mas a ciência é a instância que tem a autoridade última de separar a verdade da falsidade, a verdade do erro. Então, note bem, mas isso tem um significado convencional, sociologicamente aceito, tá certo? Mesmo porque, na medida em que, ao mesmo tempo, a própria ciência se define não pelo conteúdo das suas conclusões, tá certo? Mas se define como um modo de conhecimento que é organizado, racional, permanentemente autocrítico e fundado na experiência, ao ponto de que algumas escolas nem mesmo admitem a ideia de que haja conhecimentos científicos verdadeiros, mas apenas conhecimentos científicos adequados ao momento. Então nós estamos lidando com uma instância de conhecimento que, por um lado, né, diz que todas as suas afirmações são provisórias e, por outro lado, pretende que essas mesmas afirmações sejam o paradigma de toda a verdade. Tá certo? Este é o problema. Quer dizer que o próprio modo como a ciência se apresenta para a sociedade contemporânea já traz um problema terrificante, né? Porque se a ciência se define não pelo conteúdo do que ela afirma, tá certo? Mas pela prevalência de um método permanentemente autocrítico e autocorretivo, então, ao mesmo tempo, não faz sentido que a ciência tenha a autoridade de distinguir o verdadeiro do falso. A própria noção de verdadeiro e falso, né, dentro da perspectiva popperiana, não funciona mais. Nada pode ser considerado verdadeiro, mas, em vez do verdadeiro, nós temos aquilo que se diz hoje o estado atual do conhecimento científico. Estado que pode mudar assim, em 24 horas, ou talvez em meia hora, né? Então, a autoridade social da ciência cresce na mesma medida em que, dentro, vamos dizer, da cidadela científica, se admite a provisoriedade, tá certo? Ou talvez até o caráter duvidoso de todos os conhecimentos científicos. Então, a ciência por si mesma é um problema, e é, portanto, um tema de investigação científica. Mas, note bem, este problema ele surge precisamente a partir dos conceitos que são socialmente admitidos, os conceitos mais ou menos convencionais, que são evocados pela palavra ciência no debate público hoje em dia. Tá certo? Então, é como se essas palavras, por si mesmas, né, elas, na medida em que você as aceita como símbolo de tais ou quais expectativas que você tem, acabam lhe criando um problema. E naturalmente a maneira de escapar disso é você rastrear, né, o uso dessa palavra historicamente para ver a que experiências reais aquilo corresponde efetivamente. Ou dito de outro modo, o que, que é ciência, não num significado convencional, mas o que, que é ciência na realidade concreta da sua história. Ou seja, o que, que se fez efetivamente sob o nome de ciência. O que, que os antigos faziam quando acreditavam estar fazendo um treco que ou eles chamavam ou nós chamaríamos de ciência. E como esta prática foi mudando ao longo dos tempos, adquirindo novos significados e ao mesmo tempo perdendo outros. Tá certo? Então, a ideia de um conhecimento que fosse superior aos outros, que oferecesse mais certeza, mais credibilidade, ou mesmo uma credibilidade suprema, é uma ideia que remonta a Platão, tá certo? E mais propriamente a Parmênides. Quando Parmênides diz que o mundo da nossa experiência se divide em dois pedaços, o mundo das aparências e o mundo do ser, ele já está supondo que há uma dupla modalidade de conhecimento. Quer dizer, através dos sentidos, você capta os fenômenos, fenômeno quer dizer aparência mesmo, você capta as aparências que têm permanente fluxo, e através do espírito você capta as realidades universais e permanentes, o mundo do ser. Então, praticamente já está dada aí a primeira definição de ciência, que vai ser incorporada por Platão, incorporada e detalhada por Platão. Platão admite quatro modalidades de conhecimento que se, vamos dizer, se organizam como numa escada, que vão desde o mais imediato e incerto para o mais remoto e mais certo. Primeiro nível de conhecimento, eles são as imagens, né? Eicones. As imagens, ele não se refere necessariamente a imagens visuais, pode ser imagens acústicas, motoras, etc, etc, mas são, é aquilo que nós apreendemos pela sensação. Isso, as imagens não diferem substancialmente daquilo que um animal pode captar. Os animais também captam imagens, certo? Então, em cima das imagens existe o quê? Existem os entes da natureza, os entes corporais que as imagens designam. Note bem que isso aí antecede uma observação que será feita muito mais tarde, tá certo? Por Kant, que é que os nossos sentidos não apreendem coisas, mas apenas as suas aparências fenomênicas. Quer dizer, quando você vê um corpo, por exemplo, você só pode vê-lo por um lado, mas o corpo tem muitos lados ao mesmo tempo. Quando você vê um corpo, você só vê a sua superfície externa, mas se ele não tivesse nada dentro, não seria um corpo. Tá certo? Então, nós podemos ver que a percepção de entidades reais já não é a mesma coisa que a simples sensação, né? A sensação capta a imagem, mas nós sabemos que para além da imagem existe uma realidade substantiva, né, que compõe então os corpos. Então, Platão diz que esse é o mundo dos seres vivos, seres da natureza, tá certo? E os seres da natureza, então, já não são apenas objetos de sensação, mas são objetos de crença. Quer dizer, você, pela observação, você desenvolve certas conclusões nas quais, a respeito deles, nas quais você acredita, tá certo? Isso quer dizer que tudo que nós chamamos de ciência da natureza, para Platão, não era objeto de um conhecimento certo, mas apenas um conhecimento probabilístico, baseado na crença. Note que passados 2.400 anos, nós não conseguimos nada além disso. Se você pegar todo o campo da ciência da natureza, nada ali é absolutamente provado e tudo é mais ou menos probabilístico. Tá certo? Então, veja esta intuição que Platão teve, né, de todo um domínio da natureza, que, claro que pode ser objeto de estudo matemático, como de fato foi, mas é objeto de estudo matemático na medida em que se aperfeiçoou os instrumentos matemáticos para lidar com elementos inexatos. Tá certo? Por exemplo, a descoberta do cálculo infinitesimal, né, por Leibniz, na verdade, Leibniz e Newton descobriram ao mesmo tempo, né, provocou um tremendo avanço na ciência da natureza. Por quê? Porque permitia lidar com elementos que são inexatos, né? Acima, então, dos entes da natureza, existia uma outra espécie de entes que eram já objeto de um conhecimento mais firme, mais estabilizado, que eram os entes matemáticos. A formulação da geometria por Euclides impressionou profundamente os filósofos da época, especialmente impressionou Sócrates e Platão, pela exatidão das conclusões a que os raciocínios geométricos levaram. Então, era óbvio, patente, que com relação aos entes matemáticos nós obtínhamos uma certeza maior do que com relação aos entes da natureza e mais ainda com relação às imagens. Porém, isso ainda não era tudo, porque, segundo Platão, essas entidades matemáticas eram, por sua vez, imagens ou símbolos de realidades mais permanentes, os princípios universais constitutivos de toda a realidade. Então você tem aí quatro níveis, né? Você tem as imagens ou ícones, que eram conhecidas então pela faculdade que chamava eicasia, que é a captação de imagens. Em cima delas você tinha os entes vivos, né? Os entes da natureza, zoa, que eram conhecidos então através da crença ou pistis, né? É estranho você ver que pistis é traduzido como fé. Quer dizer, a ciência da natureza é baseada na fé. É uma fé razoável, não é qualquer besteira, mas não passa de fé no fim das contas, né? Basta você ver hoje, por exemplo, você ver toda a discussão que existe hoje a respeito da teoria da evolução. Quer dizer, a única teoria geral que nós temos sobre a origem dos seres vivos, né? Ela é objeto de uma polêmica feroz até hoje. Quer dizer que, no fim das contas, você tem que decidir, né? E ou você diz, como Thomas Huxley, que dizia, eu tenho fé na evolução. Ele dizia exatamente assim, né? Então, ou você tem fé na evolução, ou você tem fé em alguma outra coisa. E, no fim das contas, por mais que se discuta, o fato é que não passa disso, né? Veja, o velho Platão, ele não estava brincando, né? Ele sabia as limitações intrínsecas do conhecimento da natureza, determinadas pelo fato de que a própria natureza, ela é um fluxo constante de impressões. Ela não é, jamais será outra coisa, né? Então, em cima disso havia os objetos matemáticos, tá certo? Que eram então conhecidos por meio do pensamento, dianoia. Dianoia é pensar, né? E por fim havia os princípios supremos, que eram conhecidos através do espírito ou nous, certo? Então, o que Platão está fazendo? Ele está especificando aquilo que Parmênides tinha dito, tá certo? E ao mesmo tempo articulando a perspectiva de Parmênides com a de Heráclito, que, observando a natureza, dizia exatamente, né, tudo flui, panta rei, quer dizer, nada fica do jeito que está, tá certo? E se nada fica do jeito que está, então é muito difícil você obter algum conhecimento estável daquilo que, por sua própria natureza, é instável e está em permanente fluxo. Então, essa foi a primeira ideia de ciência. E a ciência supõe, então, no ser humano, tanto em Parmênides quanto em Sócrates ou Platão, uma determinada capacidade, especificamente humana, de captar princípios universais, tá certo? O que seria impossível se não houvesse em nós nenhuma correspondência daquilo que é universal, absoluto e eterno. Quer dizer, o nous seria aquilo que no ser humano corresponde, né, à dimensão da eternidade. Ele não é a eternidade em si, mas ele é algo da eternidade. Quer dizer, se não tivéssemos este elemento em nós, então nada saberíamos de princípios universais, e o mundo do fluxo das aparências seria o único mundo que nós conhecemos. O que se passa exatamente com os animais. Os animais não têm, vamos dizer, a noção de uma realidade objetiva. Eles têm apenas a noção daquilo que lhes acontece. Como diz Xavier Zubiri, né, quando chega o inverno, os animais sentem frio, mas eles não sabem que o inverno é frio. Quer dizer, essa dimensão de uma realidade objetiva, né, que existe até independentemente do que nós sintamos dela, né? Porque o inverno é frio em si mesmo, e o próximo inverno também será frio, embora não esteja acontecendo neste momento, né? Então, esta dimensão de realidade objetiva o ser humano não alcança, e é fácil perceber que ele também não alcança através do pensamento, né, que capta os entes matemáticos, não é por demonstração lógica que você sabe que o inverno é frio ou que qualquer coisa é alguma coisa. Essa noção do ser, que mais tarde Aristóteles explicará como forma substancial dos entes, não existe efetivamente para os animais. E o ser humano, na mais modesta, mais simples, mais imediata percepção que ele tem, ele articula de maneira imediata e de certo modo auto-evidente a particularidade sensível do objeto que ele está captando e a universalidade da sua constituição. Na hora que você diz, isto é um gato, você está percebendo um ente singular sensível, mas o que você está captando nele? A forma universal gato. Eu não sei como isso é possível, mas o fato é que nós fazemos isso a todo momento, né? E isso já prova aquilo que dizia Platão, que além da capacidade de captar as imagens, além da crença ou fé, ou além do pensamento, dianoia, pensamento lógico, nós temos um algo mais, que é a capacidade de captar essa universalidade, tá certo? Então, é justamente a aposta nessa capacidade que vai constituir a ciência. O que é a ciência? A ciência é o tipo de conhecimento produzido por nous, tá certo? E que, evidentemente, pode se expressar na linguagem das matemáticas, tá certo? Mas não se reduz a ela. Note que já na geração seguinte, com Aristóteles se introduz uma diferença muito grande. Aristóteles tenta pegar esta concepção platônica e transformá-la num sistema operante. Quer dizer, ele tenta fazer aquilo que Platão diz que precisa fazer. Ele tenta construir o sistema das ciências tal como Platão sugeriu. Só que, para fazer isso, ele tem que demonstrar que aquilo que nós captamos de universal nos entes não é um mundo superior à natureza, mas está embocado na própria natureza. Ou seja, nós captamos as formas, mas não as captamos numa espécie de céu platônico, e sim as captamos na própria presença imediata dos entes. Isso significa que a relação entre o ente singular e o plano da universalidade deixa de ter um interesse em si mesmo e só interessa a universalidade que você capta no ente físico. Portanto, a ideia platônica de que todo o mundo sensível, incluindo o mundo das formas matemáticas, seres da natureza e imagens, a ideia platônica de que tudo isto, por sua vez, é uma imagem de uma dimensão superior, espiritual e eterna, essa ideia desaparece. Né? Quer dizer, o mundo de Platão e o de Aristóteles são exatamente o mesmo. Só que Platão está o tempo todo advertindo, olha, só existe mesmo o andar de cima. O resto é símbolo dele. E Aristóteles nada diz disso aí. De vez em quando, ele dá um sinal de que ele admite isto. Tá certo? Mas é evidente que a ciência aristotélica da natureza não é uma investigação de tipo simbólico, mas de tipo descritivo e explicativo. Então, isso quer dizer que o estudo dos entes da natureza adquire uma certa autonomia em relação à dimensão superior, embora Aristóteles admita que há uma ciência suprema, que ele chamava de filosofia primeira, ou teologia, que mais tarde se chamava de metafísica, na qual se obtém os princípios das demais ciências. Mas uma coisa é dizer que no estudo dessa dimensão universal, espiritual, você apreende os princípios que fundamentarão as ciências, e outra coisa é você insistir no caráter simbólico de toda a realidade imediata, que ao mesmo tempo manifesta e encobre esses princípios universais. Então, vamos dizer, a dimensão simbólica ela não é contraditada por Aristóteles, mas também ela não está lá, ela não é explorada. Tá certo? Então, a ideia mesmo de uma ciência da natureza, que embora fundada em princípios metafísicos, já não trata os entes da natureza como meros símbolos, mas como coisas. Essa ideia já está dada em Aristóteles, né? Um outro elemento que vem com Aristóteles é que o estudo dos fatos da natureza, ele por si mesmo não constitui ciência, mas você só pode falar de ciência a partir do momento em que esses elementos colhidos do mundo dos fatos se articulem num discurso lógico, tá certo? Então Aristóteles concebe, assim, pela primeira vez de maneira explícita, a ideia da ciência como um discurso. Então o que é ciência? Ciência é transpor o mundo dos fenômenos, o mundo dos fatos observados, num discurso. É uma espécie de transfiguração. É isso, como um pintor, né, que observa uma paisagem, um animal, qualquer coisa, e o transpõe para, vamos dizer, um plano bidimensional num quadro, tá certo? O cientista transpõe o fato em discurso. E esse discurso, por sua vez, como ele tem que refletir os princípios universais, né, ele tem que ser, evidentemente, um discurso coerente, um discurso consistente. O que é a coerência? A coerência é aquilo que representa, no plano do discurso, a unidade do real. Quer dizer, que se o discurso é incoerente, ele afirma coisas diferentes, ele se desmente a si mesmo, tá certo? Então, ele está desmentindo a unidade dos princípios primeiros que fundamentam a própria ideia de ciência. Então, a ideia do discurso coerente é, vamos dizer, elaborada pela primeira vez em Aristóteles, quando ele cria a técnica que nós chamaríamos de lógica, que ele chamava de analítica. Então, idealmente, até hoje, se entende que toda a ciência tende a criar um discurso totalmente coerente. Ou seja, as várias investigações, as várias conclusões, etc., tem que se articular numa teoria geral exposta num discurso. Note bem que nenhuma ciência chegou jamais a este ponto, tá certo? Mas elas tendem a isto. A mais perfeita das ciências, que é hoje em dia a física não tem uma teoria geral unificada. Ela tem duas teorias, que é a teoria da relatividade e a teoria quântica, e ninguém sabe como uma se articula com a outra. Até recentemente, durante todo o século XX, todo o esforço dos físicos foi no sentido de unificar essas duas teorias, mas até hoje não se conseguiu, e a tendência mais recente é desistir. Não é possível. Então quer dizer que mesmo a mais perfeita das ciências não realiza este ideal da total transposição do seu campo de conhecimento para um discurso coerente, né? Mas note que Aristóteles concebe a técnica do discurso coerente, mas ele não a utiliza na prática, ou pelo menos não a utiliza nos textos dele que nos chegaram, tá certo? Como esses textos são todas anotações de aula, eles são todos organizados dialeticamente. O que é dialética? Dialética é confrontação de discursos contraditórios, de hipóteses contraditórias, né? É a elaboração do contraditório em vista de chegar, onde é uma espécie de percepção intuitiva de uma premissa que articula esses vários elementos contraditórios, ou anulando um e subscrevendo o outro, ou mostrando como eles são verdadeiros, igualmente verdadeiros, mas em planos distintos. Quer dizer que a dialética faz exatamente o contrário da lógica, né? Quer dizer, a lógica vai partir de uma premissa e desenvolver conclusões, e a dialética, ao contrário, ela vai partir de hipóteses contraditórias e remontar até tentar encontrar a premissa fundante que as explique e as articule. Então, isso quer dizer que nós não temos um único exemplo de discurso lógico elaborado pelo inventor da lógica. Esse exemplo aparecerá já num outro contexto, numa outra civilização, através da filosofia escolástica. A filosofia escolástica assim chamada por sua filosofia, que se desenvolvia em escolas, isso é, que era elaborada por grupos de profissionais que trabalhavam ali em tempo integral e que podiam desenvolver então um vocabulário técnico que a comunidade científica dominava. É, ela também não é um produto imediato do surgimento do cristianismo, né? Nós não podemos falar de escolástica antes do século 10 ou 11, tá certo? É, mas uma coisa é certa. Existe um livro maravilhoso do historiador Alois Dempf, que chama Concepção do Mundo na Idade Média. Na verdade, é uma coisinha de 100 páginas, mas é uma obra-prima. E ele mostra, primeiro, que nas primeiras gerações de cristãos, o que se transmitia, né, o que o apóstolo transmitia aos fiéis, não era uma doutrina, mas uma narrativa. O apóstolo contava alguma coisa que aconteceu. E é por isso mesmo que o Evangelho se chama uma boa notícia. Eles não estavam expondo uma doutrina, uma teoria, nem nada. Eles estavam contando uma série de acontecimentos miraculosos que eles tinham presenciado e que acontecimentos que continham em si um apelo, né, imediato, vamos dizer, a uma transformação pessoal. Quer dizer, eram notícias que modificavam a visão do mundo das pessoas, que modificavam as próprias pessoas. Quer dizer, você recebeu aquelas notícias, você já não é o mesmo de antigamente. Porém, então veja que não havia nenhuma preocupação persuasiva. Ninguém estava tentando persuadir ninguém de coisa nenhuma. Não havia uma teoria, uma doutrina que você pudesse expor e defender. Porém, quando isso começa a ser disseminado no meio grego, que era um meio habituado às discussões filosóficas, tá certo? A narrativa é ouvida como doutrina, né? E naturalmente começa-se a fazer objeções. Quer dizer, toda narrativa, ela de fato ela implica certas afirmações de ordem lógico-doutrinal, né? No mínimo, você diz que algo aconteceu, você está dizendo que algo é possível, tá certo? Então surge a pergunta: como você explica isso? Na verdade, o apóstolo não estava explicando nada, ele estava apenas contando. Quem exige a explicação é o ouvinte que está em dúvida, ou porque é uma dúvida sincera, ou porque é malicioso, tá certo? Então, são, vamos dizer, as pessoas de fora, as pessoas estranhas, não necessariamente inimigos da fé, mas pessoas que não participavam dela, que começam a provocar, então, os apóstolos para que provem aquilo que estão dizendo, pelo menos que expliquem doutrinariamente. Então, foi assim que nasceu o que hoje nós chamamos de doutrina cristã. E quem obrigou a igreja a ter uma doutrina foram os estranhos e inimigos, né? Para muitas pessoas, para várias gerações, para todas as pessoas que se converteram à fé cristã, nas primeiras gerações, não foi necessária doutrina nenhuma, né? Foi só... O que Jesus Cristo fazia? Ele também explicava lá uma filosofia? Não, né? Ele ia lá fazer um apelo que ia direto ao coração das pessoas e fazia milagres. Se você viu tudo isso, né, você se convertia, mas não por força de uma convicção intelectual, e sim pela força imediata, vamos dizer, pelo impacto imediato dos fatos. Tá certo? Ora, é fácil você perceber que à medida que as pessoas se distanciavam no tempo desses primeiros acontecimentos que marcaram a origem do cristianismo, então o elemento fático, o elemento narrativo vai perdendo força, porque já não é o testemunho imediato, é, como é que se diz, é a recordação da recordação da recordação da recordação. Então isso vai se diluindo. Na mesma medida que vai se diluindo, então o elemento doutrinal tem que se fortalecer, quer dizer, você tem que fornecer mais explicações. O Dempf também assinala que os primeiros padres que fizeram esboços de justificação doutrinal não tiveram nenhuma preocupação sistemática, ou seja, eles não tentaram organizar uma doutrina, mas apenas respondiam a pontos específicos, conforme a sua maior ou menor, seu maior ou menor talento filosófico, tá certo? À medida que essas várias respostas polêmicas às objeções se acumulam, O que acontece? Alguém lê uma, lê outra, lê a massa e vê que está desorganizado, que tem contradições, né? E é justamente esta massa crítica de respostas polêmicas isoladas, né, a objeções isoladas, feitas em várias épocas e lugares, sob motivações diferentes e desde níveis completamente diferentes, que ameaça virar um caos e sugere a necessidade de botar ordem no coreto. É nesta hora que começa o chamado filosofia escolástica. Tanto que, para fazer isto, a filosofia escolástica inventa um gênero literário novo, que não existia, chamada suma. O que é suma? É soma. Quer dizer que a suma pretende abranger a totalidade da doutrina cristã, desde os seus primeiros fundamentos até as suas consequências últimas, de ordem prática, moral, ritual, etc, etc. Também é claro que nem todas as sumas perfazem esse objetivo. Existem várias sumas. As mais famosas são a de Santo Alberto, as de Alexandre de Halas e a de do Santo Tomás de Aquino. Escreveu, aliás, duas: uma para os cristãos, que é a suma teológica, e outra para os não cristãos, que é a suma contra os gentios. Então, a suma é o primeiro exemplo histórico de discurso lógico coerente do começo ao fim. Ou seja, nós sabemos fazer um discurso lógico porque os escolásticos nos ensinaram. E se não existisse nenhum exemplo concreto desta possibilidade, não seria possível nenhum tipo de ciência. Quer dizer, a ciência ficaria como um ideal, tá certo? Pelo menos não seria possível o tipo da ciência da natureza, seria possível ciências filosóficas, como a metafísica, seria possível, claro, mas as sumas, elas não tratavam somente, tá certo, de assuntos metafísicos, mas de assuntos, quer dizer, da natureza, a criação, a estrutura do cosmos, e de assuntos de ordem político-moral, o governo, a conduta, etc, etc. Então, quer dizer, organizava em discurso lógico uma massa de conhecimento concreto sobre a realidade da experiência e não só sobre os princípios. Tá certo? E agora, o que é ciência? É exatamente fazer isso, quer dizer, você transpor a experiência concreta num discurso lógico. Fazer um discurso lógico só sobre princípios, tá certo? Ou só sobre elementos puramente lógicos, as matemáticas também fazem, né? Então, nós podemos dizer, um discurso matemático, ele é um discurso lógico sem conteúdo, por assim dizer, constituído apenas de formas da possibilidade. Então, quando você vai na escola e a professora te ensina a fazer conta com laranjinhas ou bananas, mas ao mesmo tempo esclarecendo para você que a conta seria a mesma se você trocasse as laranjinhas por bananas, é exatamente isso que ela está falando. Ela está mostrando para você que esse é um discurso lógico, vamos dizer, sem conteúdo substancial efetivo. É um discurso que se refere apenas a um esquema de possibilidades. Quer dizer que se somar duas bananas com outras duas bananas, vai dar quatro. Se somar duas laranjas com outras duas laranjas, também vai dar quatro. Tá certo? Então, tudo em lógica, tudo em matemática é na base do se. Se isto, então aquilo. Claro que esse discurso então nada afirma sobre a realidade, mas apenas sobre a consistência das várias relações lógicas entre si. Certo? Porém, isso não basta para constituir uma ciência, porque uma ciência pretende explicar a realidade efetiva. Então, o primeiro exemplo de discurso lógico unificado sobre a realidade efetiva são as sumas escolásticas. Elas dão, até hoje, o modelo de todo e qualquer discurso científico. E isso é uma coisa que eu nunca encontrei um cientista praticante que soubesse disso. Então, mas é claro que ao mesmo tempo que os escolásticos faziam isso, a ideia deles não era explicar a natureza e os fatos em si mesmos, mas os fatos dentro da perspectiva do texto revelado. Se esses discursos tocavam em elementos da natureza, como a origem do cosmos, da constituição, da constituição da matéria, dos planetas, etc, etc, etc, era, por assim dizer, de raspão, e era só porque esses elementos eram mencionados nos evangelhos. O objetivo fundamental da Suma é transpor a narrativa evangélica em discurso lógico-doutrinal. Tá certo? Então, todos os elementos que eram mencionados ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento também tem que ser explicados, mas tem que ser explicados não em si mesmo, sim em função da sua presença na Escritura. De modo que os objetos da natureza e o mundo da política, da moral, da história, não eram objetos de atenção específica do pensador escolástico. Eles entravam ali, por assim dizer, de raspão. Tá certo? E, ao mesmo tempo, o estudo da natureza prosseguia durante a Idade Média. Mas, quando ele era feito, quando ele mesmo era o centro da atenção, então não havia nenhuma tentativa de transformá-lo em discurso lógico. Tá certo? Essas tentativas são já mais tardias. Então o que você vê durante a Idade Média são coleções imensas de fatos totalmente desarticulados e às vezes até sem classificação. Por exemplo, existe a famosa enciclopédia de Santo Isidoro de Sevilha, que ele chama de Etimologias. Né? Para nós até parece estranho, por exemplo, por que um livro chamado Etimologias, né, deve tratar, por exemplo, da geração dos animais, dos continentes, da geografia, etc. Né? Mas é uma coleção de fatos, bastante desarticulada, de modo que você vê que a ciência nessa época estava, a ciência da natureza nessa época estava numa fase de coleta. E o pouco de organização discursiva que havia dentro das Sumas, onde a natureza não entrava como objeto de interesse primordial, tá certo? Mas apenas, vamos dizer, como um assunto marginal, pelo fato de que determinados elementos da natureza eram mencionados no Evangelho, e para entender o texto, então você precisa saber do que o texto está falando, então você também precisava entrar nos fatos mesmo. Então você tem uma espécie de duas ciências da natureza, tá certo? Durante esse período escolástico. Você tem aquela que deriva do estudo do Evangelho, e aquela que deriva da observação direta dos fatos, organizados como mera coleta, mais ou menos caótica, tá certo? À espera de que um dia a coisa se organize. Então, isso quer dizer que, nesta época, o que se conhecia como ciência era propriamente a teologia, quer dizer, que era o produto mais elaborado intelectualmente. Não é isso? Ao mesmo tempo, né, na dimensão do estudo da natureza, esses fatos caoticamente coletados, às vezes se organizavam não como doutrina, mas como técnica alquímica, ou seja, determinadas operações da natureza que o homem pretende imitar ou até, vamos dizer, transcender e aperfeiçoar. Então, vamos dizer, a outra forma de discurso científico medieval, então, são os tratados de alquimia, mas note bem, eles não são uma teoria, eles são uma técnica, né? Então, você faz isso, depois aquilo, daí vai acontecer isso, mais aquilo, outro. Claro também que essa técnica subentendia certos princípios explicativos de natureza simbólica. Então, isso quer dizer que na alquimia você ainda vê a prevalência da ideia do cosmos natural como símbolo de realidades espirituais. Ideia que também estava presente, não só no evangelho, na teologia escolástica, mas no próprio ritual da igreja. No ritual, e sobretudo na arte sacra. Né? Quando você entra em qualquer catedral gótica, você vai ver milhares de figuras, tá certo? De plantas, de animais, de seres humanos, tá certo? De acidentes geográficos, etc, etc. Que tudo ali está ali, não como estaria num museu de ciência natural, tá certo? Mas como numa galeria organizada de símbolos que devem remeter a realidades espirituais. Então, quer dizer, a natureza era estudada como ilustração de realidades espirituais, sem a menor esperança de que esta natureza pudesse em si mesma e por si mesma constituir um campo fechado e autoexplicativo. Ou seja, não há explicação da natureza no plano da própria natureza. Quanto mais você exprimê-la, mais você vai chegar em certos paradoxos que só se esclarecem quando você entende que a natureza inteira é um símbolo de realidades espirituais mais permanentes que não são naturais. Na entrada da modernidade, o que acontece é que o desenvolvimento extraordinário das matemáticas nesse período suscita em algumas mentes a ideia de uma ciência matemática da natureza. Tá certo? Então, eles acreditaram que, se fosse possível, você formular, você dar uma formulação matemática aos fatos observados na natureza, seria possível encontrar por baixo desses fatos determinadas constantes, que também seriam expressas matematicamente, e que constituiriam, então, por assim dizer, o segredo ou a explicação da natureza. Neste momento, pela primeira vez, aparece a ideia de que existe uma ciência natural autônoma, de que é possível encontrar dentro dos fenômenos da natureza as equações constitutivas que a explicam. Tá certo? Então, se antes a natureza era vista, vamos dizer, como um tecido de símbolos que só pode ser compreendido mediante uma espécie de escalada do espírito até dimensões supranaturais, agora a operação, de certo modo, se simplifica. Nós não precisamos chegar a nada de espirituais, nós apenas fazemos certas medições, obtemos determinadas constantes, e essas constantes, então, são as leis explicativas da natureza. Tá certo? É lógico que, para fazer isso, foi necessário, em primeiro lugar, separar da natureza tudo aquilo que não era imediatamente matematizado. Tá certo? Então, daí vem a ideia dos famosos elementos primários e secundários na conformação dos objetos físicos. Os primários, então, são aqueles que podem ser medidos, como a extensão, o peso, etc, etc. E secundários são aqueles que não podem ser objeto de uma matematização direta, mas requerem a intervenção da subjetividade humana, como, por exemplo, a cor. Então, a cor já não é tida como uma propriedade dos objetos, tá certo? Mas como uma reação da subjetividade humana à percepção dos objetos. Então, esses elementos ditos secundários são isolados, tá certo? E entre esses elementos que são isolados, vêm as próprias formas substanciais. Quer dizer, quando você olha um gato e diz, é um gato, quer dizer, você está captando a forma substancial da espécie gato, né? Naquele indivíduo particular, quer dizer, isso não é uma operação matematizável, isso não tem nada a ver com matemática, né? É uma operação de abstração, mas é uma abstração diferente daquela que se faz em matemática. Então, as formas substanciais também são isoladas. Só interessa, então, dos objetos aquilo que pode ser objeto de medição. Ora, a forma substancial não pode ser medida. Então, apaga. Sobra, né, dos objetos um conjunto de esquemas matemáticos que nem sequer diz o que eles são, mas apenas, né, quais são as formas e medidas daquilo que eles nos apresentam quando encarados sob a categoria específica da quantidade. Então, é claro que esta natureza, assim considerada, ela não é a natureza da nossa experiência diária, não é a natureza na qual nós vivemos. É uma natureza que só existe para os cientistas. Tá certo? Na mesma época surge a ideia, automaticamente, a ideia de que só os elementos matematizáveis são verdadeiramente reais, os outros são apenas impressões que nós temos, inclusive as formas substanciais. Tá certo? Então, a partir, vamos dizer, de Galileu, Descartes, Newton, se dissemina na cultura europeia a ideia de que existem duas ordens de realidades, né? A primeira são os corpos, as entidades físicas, e a segunda é o pensamento humano. Só que, paradoxalmente, do mundo dos corpos só se leva em consideração aquilo que é matematizável, ou seja, aquilo que o pensamento humano, pensamento matemático, pode aprender neles. Então, digamos, essa não é a natureza sensível, é o que nós chamamos de natureza dianoética. natureza que existe para a dianoia, para o pensamento. Então, quando Descartes, por exemplo, afirma a dualidade de substância, existe a coisa extensa e a coisa pensante, res extensa e res cogitans, ele está esquecendo, está certo, que extensão, as medidas das coisas, está certo, não são uma característica que elas manifestem em si mesmas e por si mesmas, mas é uma característica que só existe para o pensamento humano que as mede. Então, na hora mesmo que ele está dizendo que existem duas substâncias, ele está implicitamente afirmando que só existe uma, o pensamento. Né? E tudo mais não existe. Então, o pensamento e mais ainda, o pensamento matemático. Tá certo? Então, a partir daí, no instante mesmo em que um negócio chamado natureza se constitui como objeto das ciências, ele se constitui como objeto evanescente constituído apenas de pensamento. E se afasta completamente da natureza da nossa experiência, da natureza da qual nós vivemos. Porque você vive ali entre objetos que são meras equações e que não têm forma substancial, não têm cor, não emitem som, não têm gosto. Tá certo? Então, muito mais tarde, Edmund Husserl diria, na década de 30, Edmund Husserl, examinando essa evolução, diria que a matematização da natureza criou um novo objeto, que não é exatamente a natureza. Veja que, de certo modo, este fenômeno, ele mostra como Platão tinha razão. Porque, quando Platão fez aquela escala dos quatro tipos de objetos e quatro modalidades de conhecimento, ao dizer que os objetos da natureza só podiam ser objeto de crença, nunca de um conhecimento exato, ele já estava dizendo que se você tentasse obter um conhecimento exato deles, você os transformaria em quê? Em entes matemáticos. E, portanto, objetos da dianoia. E já não seriam exatamente os objetos dos sentidos. E foi exatamente isso que aconteceu historicamente. Né? Então, o sucesso, ao menos aparente, da nova ciência fez com que surgissem, então, correntes culturais de uma potência enorme, fundadas na confiança total de que a ciência matemática da natureza daria todas as explicações e mostraria, então, o universo como uma entidade autoconstituída, independente, sem necessidade de qualquer referência a elementos, vamos dizer, extracorporais, espirituais, etc, etc. Então, é isto o que acontece durante o século XVIII no movimento chamado Iluminismo. Um dos autores que são pré-iluministas, mas inspiraram o iluminismo, é Bacon. Tá certo? E Bacon chega a dizer o seguinte: você pega um determinado livro e você faz duas perguntas. Esse livro contém alguma descrição de fato da natureza? Não. Esse livro contém alguma demonstração matemática? Não. Então joga fora. Isso implicava, evidentemente, jogar fora praticamente tudo que se tinha escrito antes. Então, esta ideia de que a ciência matemática da natureza inaugurava de uma nova era do conhecimento humano, superando tudo aquilo que se fizera anteriormente, essa é evidentemente uma ilusão. Em primeiro lugar, porque não é possível um confronto entre essa nova modalidade de conhecimento e a antiga, uma vez que esta nova constituiu um objeto diferente, que não é o mesmo da antiga. Você não tem como comparar. Se você observar as polêmicas que surgiram na época, né, entre autores escolásticos e os autores inspirados na nova filosofia, você vê que é um negócio totalmente descompassado. Um não sabe o que o outro está falando e o outro não sabe o que um está falando. Não estão falando da mesma coisa. Então, o que houve não foi o surgimento de uma nova modalidade de conhecimento que superasse a anterior, tá certo? Mas a inauguração de um novo objeto totalmente diferente, que não tinha nada com o que se fazia, nada a ver com o que se fazia antigamente. Então, não houve confrontação, tá certo? Onde houve, ela foi, evidentemente, baseada em equívocos. Mas, de qualquer modo, o sucesso da nova ciência, então, induz uma multidão de intelectuais, durante um processo que vai durar aí dois séculos, a acreditar que eles conquistaram um novo continente do conhecimento e que esse novo continente é tão valioso que perto dele tudo o que foi feito antes não tem valor nenhum. Tá certo? Quando hoje nós observamos, vamos dizer, a pobreza dos conhecimentos científicos que foram obtidos na época, então a presunção da iluminista nos aparece assim quase psicótica, tá certo? E sobretudo quando nós examinamos em particular a ideia de Bacon, então, Bacon não é ainda precursor do iluminismo, tá certo? Nós vemos que a apologia que Bacon faz da observação dos fatos e da dedução matemática é uma coisa só da boca para fora, porque na obra inteira dele não tem nenhuma coisa nem outra. De modo que nós podemos aplicar exatamente a Bacon o preceito dele. Tem descrições objetivas de fato da natureza? Não. Tem demonstrações matemáticas? Não. Então joga fora. Tá certo? Quando Bacon tenta fazer alguma observação da natureza, ele a faz de maneira tão ridícula e tão carregada de superstições e idiotices que ele, em certo momento, cheguei a suspeitar que Bacon estava louco. Porque ele diz, por exemplo, que se você pegar um mosquito e cortar um mosquito em vários pedaços, vai nascer vários mosquitinhos. Tá certo? Então, isto aí, vamos dizer, parece aquelas observações empíricas mais grosseiras ainda do que aquelas que você observa, né? Como chama, tinha um gênero, né, livros de segredos, né? Então, que juntava vários fatos da natureza, né, tinha desde fórmulas mágicas, né, e invocações de feitiçaria até relatos de receitas de cozinha e descrições de fatos curiosos, né? Então, a ciência natural do Bacon é ainda mais primitiva e grosseira do que a dos livros de segredos. E, ao mesmo tempo, ele é tido como o fundador, o pai da ciência moderna, né? Bom, o resultado final de tudo isto é que a contradição, aquela absurdidade inicial contida no próprio conceito da ciência matemática da natureza, que é a de que a dualidade de substâncias afirma taxativamente a existência de uma substância única, que é o pensamento, né, isso acaba levando, inevitavelmente, precisamente a essa conclusão, de que não há nada no seu pensamento. Isso aparece, por exemplo, em George Berkeley, que é um filósofo segundo o qual tudo aquilo que nos chega pelos sentidos é duvidoso ou ilusório. Então, por exemplo, nós não temos nenhuma certeza de que o mundo exterior continua existindo quando nós não estamos olhando para ele. Depois ele vai arrumar uma outra explicação para isso. Quer dizer, quando a negação do mundo objetivo leva você ao desespero, daí o Berkeley diz, não, mas espera aí, isto, tudo que existe é apenas pensamento, mas não é o seu pensamento, é o pensamento de Deus. Então Deus está pensando as coisas, então elas existem realmente. Eles falam, que alívio, né? Eu já estava pensando aqui que eu estava num vazio cósmico, né? Mas outros filósofos, né, pioram um pouco a coisa, como por exemplo David Hume, que notando que os conhecimentos dos sentidos nada valem se não forem legitimados pelo pensamento, ou seja, na verdade só existe o pensamento, só o pensamento é decisivo, ele acaba colocando em dúvida o próprio pensamento. Quer dizer, o pensamento depende de que exista um eu pensante. Mas você não tem nenhuma prova de que exista um eu pensante. Você não pode provar que você existe como sujeito cognoscente. Porque você tem aqui um pensamento, depois você tem outro pensamento, depois você tem outro pensamento. Mas se você procurar, falar onde está o tal do eu? Não tem eu nenhum. Tá certo? Então, quando chega aí em Hume, então você vê que a nova ciência da natureza, ela de certo modo já se eletrocutou. Ela mesma está dizendo que tudo o que ela tem são produtos do pensamento humano, são estruturas matemáticas que o pensamento humano criou. Tá certo? E esse próprio pensamento humano não tem em si seu próprio fundamento, então, pensando bem, nada tem fundamento. Mas a saída provisória é encontrada, então, por Immanuel Kant, que diz o seguinte: olha, de fato nós chegamos, o Hume nos levou a esse beco sem saída, nós estamos aqui desesperados, tá certo? Ele prova que o conhecimento não existe. No entanto, nós sabemos por experiência que o conhecimento existe e que a ciência existe. Por que que nós sabemos? Nós sabemos porque nós temos a ciência de Newton. Então, Kant acreditava piamente em tudo que Newton disse. Então, ele, partindo, por um lado, vamos dizer, desse exame crítico feito por Hume, que provava a impossibilidade da ciência, e, por outro lado, o fato do sistema newtoniano, que provava que a ciência era possível, ele falou: bom, agora temos que achar uma explicação. Né? O mundo da experiência é, de fato, o mundo todo picotado, impermanente, cheio de contradições, etc, etc. Né? Mas o fato é que o conhecimento existe. Então, ele tem que ser possível de algum modo. Também, o fato é que o pensamento humano também é fragmentário. Então, deve haver algo por baixo do pensamento humano que garanta a sua unidade, que garanta a unidade da ciência. É o que Kant vai chamar as formas a priori da percepção e do pensamento, do conhecimento, do raciocínio. Essas formas a priori são esquemas que você normalmente não percebe, mas que depois, examinando o que você conheceu e pensou, você percebe que essas formas, esses esquemas sempre estiveram presentes lá. Por exemplo, vamos dizer, o sistema das categorias, se bem que Kant descreve as categorias diferentemente de Aristóteles. E com relação à percepção, o espaço e o tempo. Ele diz, o espaço e o tempo são formas a priori dentro dos quais se dá toda a sua percepção, embora você não perceba diretamente nem o espaço nem o tempo. Você percebe coisas que estão no espaço e há fatos que se sucedem no tempo. Tá certo? Porém, nunca ninguém percebeu nada que não estivesse no espaço e no tempo. Portanto, o espaço e o tempo são formas, são esquemas que determinam a nossa percepção sem que nós as percebamos. Ora, essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, elas são universais. Então, a universalidade das formas da percepção e do entendimento prova a possibilidade da ciência. Então, a ciência é verdadeira não porque ela é coincida com o mundo exterior, mas porque ela é garantida pela universalidade das formas de percepção e raciocínio do ser humano. Então, todo mundo se sentiu aliviado, tá certo? Porque embora a ciência não pudesse ser garantida, vamos dizer, pelo mundo exterior, ela estava garantida pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, as consequências que isso tem, que essa filosofia kantiana tem para a humanidade inteira, são absolutamente oceânicas. Nós podemos dizer que, por exemplo, dentro do campo das ciências humanas, que se desenvolveriam, sobretudo a partir do século XIX, algumas como herança direta do kantismo, outras como enxerto indireto do kantismo, praticamente só o que se fez durante muito tempo foi buscar formas a priori por baixo dos acontecimentos. Ou seja, buscar estruturas permanentes, invisíveis, imperceptíveis em si mesmas, mas sem as quais os acontecimentos não seriam possíveis. Por exemplo, muito pouca gente se propõe a investigar a influência kantiana em Karl Marx. E se você disser que Karl Marx é um kantiano, as pessoas vão, os marxistas vão ficar muito ofendidos, mas quando Marx olha o conjunto da história humana e vê ali uma esquemática, qual é a esquemática? A esquemática da dialética entre os meios de produção e a estrutura social, a estrutura de poder. Ele diz, por baixo da toda a multiplicidade de fatos que nós observamos, existe uma estrutura permanente, invisível. Ela só se revela no decorrer dos fatos, mas ela é anterior aos fatos. O que ele está fazendo? Está fazendo uma operação kantiana de buscar a forma a priori da história humana. Porque você vê que a sucessão das formações econômicas que Marx descreve, a comunidade primitiva, depois o escravismo primitivo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo, esta sequência, ela de certo modo, ela já está dada a priori, ela não é produzida pelos acontecimentos. Ao contrário, ela determina os acontecimentos, por uma espécie de lógica interna, vamos dizer, invisível. Quando depois o Dr. Freud pega o conjunto dos fatos psíquicos, e vai dizer, olha, por baixo de tudo isso existe uma fórmula, que é o conflito do id, quer dizer, dos impulsos elementares, com o superego, que é, vamos dizer, o conjunto das proibições, das normas sociais. E dentro disso está o coitado do ego. Então esse jogo de id, ego e superego é o quê? É a forma a priori de todo o acontecer psíquico da humanidade. Ninguém jamais pensou que Freud fosse kantiano, mas o que ele está fazendo? Ele está procurando formas a priori. Quando Jung também pega a totalidade, não só dos fatos da psique individual, mas dos fatos da história cultural, tal, e diz, olha, por baixo de tudo isso tem um negócio que chama os arquétipos do inconsciente coletivo. O que é os arquétipos do inconsciente coletivo? É uma forma a priori. Então, encarar a totalidade da experiência humana, vamos dizer, como a manifestação superficial e aparente de uma esquemática permanente e invisível, de certo modo, foi o que o pessoal aprendeu a fazer com Kant. Aqui nos Estados Unidos, Benjamin Whorf diz o seguinte, diz, todo o pensamento das pessoas não passa de uma exteriorização da estrutura da sua gramática. Então, você pensa que você está pensando, mas por baixo tem uma forma a priori. O que é? As leis da gramática. O Chomsky, quando ele diz, por baixo da diversidade das línguas existe uma gramática universal, abstrata, que é permanente. O que ele está fazendo? Buscando uma forma a priori. Então, assim, o número de kantianos inconfessos, que existe na história moderna, prova o impacto imenso dessas colocações de Immanuel Kant. Então, este passa a ser, de fato, o novo conceito de ciência, a busca das formas a priori. Essas formas a priori, elas só se revelam no curso da experiência, mas quando a experiência se completa, você vê que elas já estavam lá desde o começo. Um outro sujeito que foi diretamente inspirado por Kant para isso foi Georg Friedrich Hegel, que ele tenta descobrir os princípios permanentes por baixo de todo o desenrolar da história humana. E esses princípios permanentes são um negócio que ele chama o espírito. Não corresponde, nós até hoje não sabemos se o espírito é Deus, se é o espírito do próprio Hegel, se que raio de coisa que é, mas que esse espírito Geist, ele existe inicialmente como uma espécie de indistinção entre o ser e o nada. Ele é um ser, mas como ele está indeterminado, ele não é precisamente nada. Então, diz ele, o ser, na sua indeterminação, é o nada. Mas para ele determinar-se, o que ele faz? Ele coloca o seu oposto. E através desse oposto, ele se manifesta, então agora ele não é somente uma potencialidade de ser, ele é alguma coisa. E o restante da história, todinho, então, se desenrola na base de potencialidades indistintas que se colocam através dos seus opostos. O que, que é isso aí? É a forma a priori da história humana. Porque todo o desenrolar da história já está dado, de certo modo, nesta lei inicial. O ser, na sua indeterminação, é idêntico a nada. E quando ele se determina, ele põe algo que é o contrário dele. Algo que o nega e, negando, ao mesmo tempo afirma. Isso que é a famosa dialética de Hegel. É muito simples, na verdade. E, para piorar as coisas, o fato é que, no desenrolar da história real, sobretudo da história das ideias, a história das correntes ideológicas, etc., etc., você vê realmente que cada nova ideia, cada nova proposta que aparece, ela em si mesma é uma coisa indefinida e não significa nada, e você só percebe o que ela significa quando ela gera uma oposição. Então, através da oposição, se esclarece o que ela era. Então, essa oposição estava já, de certo modo, embutida na ideia, como um seu componente essencial, e só quando esse oposto se manifesta que você entende o de que se tratava. Tá certo? Mais tarde, Benedetto Croce dirá o seguinte, que nós só entendemos um filósofo quando nós entendemos com quem ele está discutindo. Se você tirar o elemento opositivo, as palavras ficam vazias. Isso acontece realmente. Quer dizer que no método da história, a busca da oposição é absolutamente indispensável. O Léo Marias dirá que a fórmula essencial de toda doutrina filosófica não é assim, tipo A igual a B. A fórmula é A não é B, e sim C. Então começa com a negação. Você vê que, de fato, todas as filosofias que existem começam na base da crítica a uma filosofia anterior. Então, o positivo só se torna alguma coisa através do negativo. Você vê aqui, quando Karl Marx, inspirado por Hegel, cria o movimento comunista, logo nas primeiras gerações, os estrategistas do movimento comunista perceberam uma coisa essencial, que para você impor uma determinada política, você não precisa propor nada. Basta você tentar destruir alguma coisa. Esse é o que eu chamava o trabalho do negativo. Então, a insistência, a persistência no elemento crítico, negativo, destrutivo, gera uma nova posição que nem precisa ter sido declarada. Você vê que isto foi, vamos dizer, praticado aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, pelo pessoal da escola de Frankfurt que veio para cá. Max Horkheimer e Marcuse e outros. Quer dizer que para gerar uma situação de transformação social, você não precisa ter uma proposta social. Basta você atacar o existente com toda a fúria crítico-analítica que você possa. Isto por si mesmo produz uma situação que evidentemente não pode ser uma situação negativa, porque o negativo só existe como ideia. Então será alguma coisa real, né? Positiva, não positiva no sentido moral, mas positiva no sentido ontológico, eu vou dizer, uma coisa existente, tá certo? Então, isto também é o que permite que hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm treino marxista, elas procedam por ataques multilaterais, até autocontraditórios. Quando você ataca o establishment, né, por razões contraditórias. Entendendo? Então, por exemplo, você ataca o establishment porque ele é repressivo, ele reprime a sexualidade, mas ao mesmo tempo você o ataca porque ele fomenta a pornografia, etc, etc, etc. Porque o conteúdo da crítica não interessa. Interessa apenas o trabalho do negativo. Ele por si produzirá a transformação que você deseja. Então, Isso tudo foi aprendido com Hegel. Eu não conheço uma pessoa, vamos dizer, no mundo, vamos dizer, conservador, liberal, etc., que entenda isto. Tanto quando aparecem críticas ou essas propostas destrutivas, eles discutem o conteúdo das propostas, né? Sem perceber que o conteúdo não tem a menor importância. Quer dizer, por que que, por exemplo, o pessoal, vamos dizer, do movimento esquerdista mundial pode apoiar ao mesmo tempo o movimento gay, né, e os regimes islâmicos ditatoriais que matam os gays? Não, só, não é pelo conteúdo positivo das duas coisas. Eles não acreditam nem em gaysismo e nem em islamismo. Apenas esses dois têm um potencial negativo, destrutivo, que é importante. Está entendendo? Que eles são, tudo são pretextos para atacar, criticar, destruir. Então, e isso aí é o trabalho do negativo. Precisa ter estudado Hegel para entender como isso funciona. Por exemplo, se você quer neurotizar uma pessoa, critique-a obstinadamente por um defeito que ela não tem. Se criticar pelo que tem, não adianta. Então, ela, para se defender daquilo, ela vai criar um mecanismo reflexo que desenvolverá nela uma terceira característica, totalmente diferente, né? Agora, se você procurar induzir positivamente a pessoa a fazer isso ou aquilo, você não consegue. É o trabalho do negativo, né? Uma imagem dada depois por Herbert Spencer, num outro contexto, nos ilustra isso. Ele diz: se você tem uma chapa de metal e ela está torta, e você bater no ponto de estar torta, ela vai ficar mais torta ainda. Então o que você faz? Você bate em volta, né? Vai batendo em volta até que ela vai nivelando. Tá certo? Mas, de qualquer modo, vamos dizer, essa estrutura da negatividade é o quê? É uma forma a priori. Ela está por baixo de toda a experiência histórica, segundo o Hegel. Então, na metade do século XIX, então se desenvolve de maneira mais ou menos simultânea a codificação do método científico para a ciência da natureza, que é feito principalmente por um historiador chamado Claude Bernard, no livro Introdução à Medicina Experimental, onde toda esta codificação não passará, no fim das contas, de uma adaptação remota da dialética de Aristóteles. Quer dizer, o que é a ciência? É a confrontação de hipóteses contraditórias. Confrontação sistemática de hipóteses contraditórias. Eu acho francamente incrível que as pessoas digam que isso foi uma grande novidade na história da ciência, quando isso, eu digo, ah, isso é a boa e velha dialética de Aristóteles, e mais nada. Né? E, ao mesmo tempo, se constituem, então, vamos dizer, as chamadas ciências sociais. Tá certo? Sobretudo com Emile Durkheim. Veja aqui, a ideia kantiana, vamos dizer, toda essa tradição de constituir um objeto, inventar um objeto, né, ela se impregna de tal modo na mente ocidental que ela começa a gerar ciências. Quem quer que consiga recortar idealmente um certo campo de fenômenos, que é definido não pela sua presença sensível imediata, tá certo? Mas definida pelo conjunto de conceitos abstratos que operam o próprio recorte, isso aí se torna a norma na fundação da ciência. Então, Emile Durkheim constitui a sociologia na base da seguinte definição. Ele diz, bom, para você fundar uma ciência, você precisa ter um objeto, e esse objeto precisa ser diferente do das ciências já existentes, né? Tá certo? Então, nós temos os fatos sociais, a sociedade estudada, por exemplo, pela ciência política, pela economia, etc., etc. Mas existe uma certa ordem de fatos que não é estudada por ninguém, que são aqueles fatos que pesam sobre a conduta individual sem que você possa assinalar uma autoria deles. Então, eles são fatos anônimos que se personalizam na conduta, né? E ele disse, vamos chamar isso fatos sociais e vamos criar então uma ciência para estudar os fatos sociais. Pouco importa para a sociologia se esses fatos sociais são mesmo uma realidade, né? Por exemplo, de cara, eu já diria o seguinte, muitas coisas que se incorporam na sociedade, vamos dizer, como hábitos anônimos, por exemplo, não nasceram anonimamente, né? Alguém determinou aquilo, séculos atrás, as pessoas continuam obedecendo sem saber quem foi que inventou. Tá certo? Então, a sociologia não tem um objeto próprio, a não ser que ela seja encarada como uma variante da ciência política no estudo do poder. Isso quer dizer, digamos, um hábito ou uma crença coletiva, ela tem uma autoridade sobre as pessoas que não sabem a origem dessa força, mas elas manifestam o poder do sujeito que lá para trás determinou aquilo e poder que continua sendo exercido muito tempo depois que o sujeito já morreu e que até já esqueceram. Eu diria isso, quer dizer, nós não podemos começar a sociologia com essa definição de fatos sociais, porque é uma definição, por assim dizer, arbitrária, ela é puramente volitiva, você está determinando que as coisas são assim, não é isso? Então, quando se constitui, por exemplo, a antropologia social, que vai estudar, por exemplo, vamos estudar vários sistemas culturais apenas como códigos de funcionamento, como regras de funcionamento. Eu digo, bom, você pode estudá-los por esse lado, mas não quer dizer que eles sejam isto, né? Agora, se você decide encarar um objeto sob um certo ângulo, você recorta aquele ângulo, constitui uma ciência inteira para olhar só sob aquele ângulo se coisifica, ele se torna uma coisa na sua cabeça. E você passa a acreditar que aquilo existe mesmo. Agora, se depois de várias gerações, né, se descobre que aquele ângulo não existe em si mesmo, que ele depende de uma coisa completamente diferente, a sua ciência vai cair. E daí ninguém vai querer mais desistir daquilo que já fez, porque houve tanto um tamanho de investimento. Tá certo? Então, a proliferação de ciências cujo objeto é definido por um ato de vontade é um filho de duas coisas. Primeiro, da matematização da natureza na Renascença e filho do kantismo. Tá certo? Onde o critério da verdade não é dado pelos fatos, mas é dado pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, Kant diz, o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas ele se coloca como um policial que a força a dar a resposta. A resposta depende da pergunta. E quem determina a pergunta? O próprio cientista. Então, conforme aquilo que você forçou a natureza a responder, ela vai responder igualzinho que você quer. Tanto que nós chegaremos, vamos dizer, no fim, à conclusão, né, quando, por exemplo, Einstein se pergunta, né, por que a física consegue acertar? Ou dito de outro modo, por que tudo parece se comportar matematicamente? Eu digo simples, porque você recortou de toda a realidade só aquilo que se comportava matematicamente. Então ela vai continuar se comportando matematicamente pelo resto dos dias. Então, existe uma infinidade de ciências, tá certo? Que são recortadas não segundo propriedades objetivas, tá certo? Como diria Edmund Husserl, não segundo uma ontologia regional bem definida, tá certo? Mas segundo a própria proposta científica que o sujeito quis fazer. No ramo das ciências físicas, o desenvolvimento do enfoque matemático da natureza chegará a um certo resultado que já poderia ser previsto desde o início, que quando se chega em física quântica, E se começa a estudar, já não. Antigamente a física estudava os corpos, depois passou a estudar os átomos, depois passou a estudar partículas subatômicas. E as partículas subatômicas começaram a se dividir em subpartículas, tá certo? Se aproximando cada vez mais do infinitesimal. Tá certo? Então, quando chega neste nível, observa-se um fato muito estranho, que é que certos fatos só acontecem quando são observados. Então, bom, isso pode parecer uma coisa assombrosa, mas se você remontar à definição cartesiana das duas substâncias, você verá que isso era absolutamente inevitável. Quer dizer que se existem duas substâncias, uma que ele chama de coexistência, outra de coisa pensante, mas ao mesmo tempo a coisa extensa só se torna extensa quando você a mede e portanto só existe a coisa pensante, então é claro que mais dia menos dia você verá, né, que o seu pensamento está interferindo na constituição da coisa, que só existe como pura entidade matemática porque você determinou que fosse assim. Então esse é o ponto de chegada, né, das ciências no século XX. Bom, vamos fazer um intervalo? Muito bem, então esse foi o resumo do que nós demos no curso. Agora, uma conclusão. Ontem, baseado no seguinte. Se vocês se recordarem aquele exercício que nós fizemos a respeito do negócio da alma imortal, vocês vão reparar que cada ser humano, ele tem possibilidades de conhecimento absolutamente ilimitadas, de que transcendem infinitamente a sua capacidade de comunicá-los, né? Mesmo quando são conhecimentos, vamos dizer, de uma evidência imediata e inegável. Quando se constitui o universo da ciência moderna, o ideal, o objetivo final da ciência é, então, o chamado discurso científico. Do campo inteiro dos fenômenos até a sua transformação em discurso, há uma série de transformações e, sobretudo, uma série de reduções. Se você perguntar, vamos dizer, qual é o núcleo de conhecimentos confiáveis, vamos dizer, relativamente estáveis, que nós obtivemos com a investigação científica ao longo de 4 séculos, você vai ver que é um círculo bastante limitado, certo? Se a humanidade tivesse que depender disso, para todas as suas decisões fundamentais, ela não daria um passo. Ou seja, se tentássemos nos guiar pela ciência moderna em todas as dimensões da vida, o que nós conseguiríamos seria paralisar tudo. Não obstante, ao mesmo tempo, existe o crescimento da profissão científica, a expansão praticamente ilimitada do número de instituições científicas, do número de pessoas envolvidas nisso, o crescimento das verbas que são alocadas para isso e, naturalmente, o crescimento do poder total do establishment científico, precisamente no momento em que começam a espoucar por tudo quanto é lado, né, casos de fraude científica absolutamente monstruosos. Eu creio que a fraude é inevitável a partir do momento em que você cria uma modalidade de ciência que se baseia já numa contradição inicial absolutamente insanável. Então, o curso posterior da história das ciências, quer dizer, com todo o papel que as ciências exerceram na formulação, vamos dizer, das ideologias totalitárias de massa, eu acho que tudo isso já era, de certo modo, previsível a partir do primeiros fundamentos colocados ali por Descartes e Galileu, e sobretudo por Bacon. Não é coincidência que o chamado pai da ciência moderna, que é Bacon, tenha sido ao mesmo tempo o formulador de projetos utópicos que vão resultar na criação do Estado americano, né? E Ao mesmo tempo, Bacon é considerado quase um deus em várias sociedades secretas que tiveram um papel importante na formulação do Estado americano e cuja função, cuja atuação na política americana se torna cada vez mais visível ao longo das últimas décadas. É que eles permaneceram numa posição mais ou menos discreta, nunca foram totalmente secretos, mas a participação delas na política e, sobretudo, na formulação da chamada nova ordem global, que é uma coisa que está ficando cada vez mais clara e que não tem mais sentido chamar os estudos desse tipo de teoria da conspiração. Todos nós sabemos que existe mesmo essa a formulação de um projeto de governo global já em avançadíssimo estado de implantação, e que determinadas entidades secretas ou discretas têm uma importância, têm uma atuação extremamente importante nisto. Que isto tenha vindo junto, vamos dizer, da mesma pessoa que se considera o pai da ciência moderna, não é de maneira alguma uma coincidência, na medida em que essas ciências se originam precisamente pela formulação e implantação de um novo objeto que é a natureza matematizada, certo? A ideia de dominar a natureza por meio de fórmulas matemáticas se condensa, em última análise, no projeto de Newton, de que conhecimento é poder. Ou seja, nós temos que encarar toda a evolução das ciências modernas como um projeto de poder, e daí nós entendemos muito mais o curso delas do que se nós partirmos de noções idealizadas, certo? De que o cientista moderno é uma espécie de apóstolo do conhecimento, inteiramente dedicado à verdade, etc, etc. Ninguém pode ser dedicado à verdade, não se pode aceitar que uma pessoa seja dedicada à verdade, quando o primeiro passo dela, certo, já é constituir um objeto autônomo e impô-lo em cima do mundo da experiência, e ao mesmo tempo dizendo que está fazendo tudo baseado na experiência. Quando nós comparamos a imensidão do que um ser humano pode saber sem que isto adquira alguma validade social, ou seja, aquilo que o indivíduo pode perceber por si mesmo, e nós confrontamos isso com a ideia de conhecimento transformada, vamos dizer, num discurso científico unificado que abrange um fragmento infinitesimal da realidade acessível ao ser humano, nós perguntamos se não há algo de errado, algo de falho em todo esse projeto, onde os esforços de milhões de seres humanos são voltados, em última análise, para a constituição de um discurso consensual que, por mais ambiguidades e falhas que tenha, será considerado uma autoridade, né, que se deve impor universalmente. Nós poderíamos nos perguntar o que teria sido do curso das ciências se, em vez de tomar como objetivo final a produção de um discurso e a criação de uma autoridade baseada nesse discurso, o objetivo da educação científica fosse a criação da pessoa habilitada a alcançar conhecimento, mesmo que não tivesse meio de transformar esses conhecimentos em moeda corrente para toda a sociedade. Ou seja, se o objetivo da educação não fosse criar um discurso e uma autoridade socialmente aceita, mas fosse criar a pessoa do sábio, a coisa seria completamente diferente. Tá certo? Veja aqui, por exemplo, quando você consulta um médico, o que você quer? Você quer um sujeito que siga exatamente o protocolo determinado pelo discurso socialmente aceito, de modo que a conduta clínica ou cirúrgica dele seja aprovada por toda a comunidade médica, por estar baseada num consenso, ou você quer alguém que te cure mesmo sem que ele consiga nem mesmo explicar como te curou? Então, esta é a pergunta. O primeiro tipo de tratamento você pode obter numa comunidade médica treinada nos cânones da ciência moderna. O segundo tipo você pode obter em algumas pessoas que frequentemente são tidas como marginais pelo establishment, mesmo quando ocupam posições importantes dentro dele. Tá certo? Do mesmo modo, o que você espera de um estadista? Um estadista pode tomar todas as suas decisões baseadas em critérios científicos, as estatísticas, os estudos sociológicos, etc, etc, e age racionalmente baseado naquilo. Esse que você espera que ele faça? Algum estadista consegue fazer isso? Ou ao contrário, o estadista tem que tomar decisões baseado, vamos dizer, num universo inabarcável de conhecimentos e intuições, e de modo que esta decisão se encaixe na situação real, mesmo que a explicação dos motivos que fundamentam a decisão fosse inesgotável. De modo que ele, se ele explicasse pelo resto da sua vida, ele não terminaria de explicar. Então, a resposta é óbvia. Nós queremos um estadista que tome a decisão certa, não aquele que tenha motivos científicos para satisfazer, tá certo, a cobrança da comunidade científica. Do mesmo modo, no mundo da tecnologia, o que você quer? Você quer um sujeito que produza um equipamento que funcione, mesmo que parcelas inteiras, né, da fundamentação do equipamento sendo puramente empíricas? Ou você quer um equipamento que esteja totalmente explicado pelas ciências? Na verdade, não existe nenhum equipamento que seja assim. Eu já demonstrei em aulas anteriores que a técnica, ao contrário da ciência, que a ciência procura, vamos dizer, reduzir um campo fenomênico à unidade de um ou outro princípio explicativo. Ao passo que a tecnologia pega linhas causais diversas, heterogêneas e inconexas, e as unifica na produção de um efeito determinado. Na produção desses efeitos, pode haver alguns setores, alguns capítulos, por assim dizer, que serão cientificamente explicáveis, mas nem todos são. Se nós abdicássemos de tudo aquilo que na tecnologia não é científico, não haveria tecnologia alguma. Então, isso quer dizer que me parece haver algo de errado num esforço científico empreendido por toda a espécie humana, que tem por objetivo a formação do discurso uniforme, homogêneo, consensual. Primeiro, porque esse discurso abrangerá parcelas ínfimas da realidade, tá certo? Deixando na obscuridade milhões de conhecimentos que o ser humano pode obter, às vezes até por intuição direta, sem que ele consiga explicar como obteve aquilo. E, sobretudo, há algo de errado quando a ideia desse discurso é criar, entre aspas, verdades universais que se tornem obrigantes para todos e que, portanto, fundamentem, né, uma autoridade universalmente aceita. Então, essa foi a conclusão do curso ontem. Vocês veem, aqueles que acompanham o curso online, aos sábados, verificaram facilmente onde isso se encaixa com aquilo que estávamos explicando a respeito, dizer, da alma imortal, né, como fundamento de construção da realidade como um todo. Então, se tem perguntas, aqui tem uma pergunta. Essa mudança de eixo. Faz mais alto, mais alto. Essa mudança de eixo que você propõe, a ciência como formadora de sábios e não de um discurso científico, isso implica em reintegrar ciência e filosofia? Dá para dizer isso? De certo modo, aqui a pergunta é se esta proposta que eu estou fazendo implica em reunificar ciência e filosofia. Bom, em primeiro lugar, não é uma proposta. Eu não estou propondo, eu estou apenas especulando. Está certo? Para propor, eu teria que fazer isso na ONU, em algum lugar respeitável. Né? Então, essa é apenas uma especulação. Né? Quer dizer, a fantasia ainda é permitida. Quer dizer, eu estou imaginando uma situação ideal. Por outro lado, a situação não é tão ideal assim, porque existem milhares, até milhões de pessoas que praticam o conhecimento e a educação exatamente nesse sentido. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, o meu falecido amigo, o Alfredo César Miller, era um exemplo típico disso aí. Né? Ele era um psicólogo clínico e o objetivo dele era o quê? Curar pessoas, aliviar o sofrimento humano. Né? Eu raramente vi pessoas tão empenhadas nisso quanto ele. O Miller tinha assim, um coração de vários quarteirões. Tá, né? E ele às vezes fazia certos diagnósticos sintéticos e imediatos, que acertava assim, pum, em cheio. E conseguia tirar a pessoa do buraco com um prazo recorde. Se você pedisse para ele explicar o que ele tinha feito, ele não conseguia. Ou pior ainda, explicava, você ficava mais confuso ainda. Porque eram tantos elementos, ele sintetizava imediatamente tantos, praticamente conhecimento inteiro que ele tinha, experiência inteira de vida. Né? Sintetizava. Falou, bom, então isso aí é um sábio. E ele sabia exercer sua profissão, ele dominava, era um mestre naquilo. Eu mandei um bando de louco lá, saíram todos bons. Agora, parcela do que ele fazia era baseada em conhecimentos científicos. Outros em experiência acumulada. Tá certo? E outros numa identificação imediata com o paciente. Ele dizia que ele se impregnava da doença do paciente e depois ele se curava a si mesmo e o sujeito ficava bom. Não, mas isso é uma maneira de dizer, isso é uma figura de linguagem. Né? Não era exato isso. Em primeiro lugar, porque ele assimilava os sintomas do paciente, mas não na quantidade e no tamanho que aquilo tinha no paciente, senão ficaria louco ele. Tá certo? Então, quer dizer, eu vi isto funcionar. E sei que funciona. Agora imagina, por exemplo, o que seria uma faculdade de psicologia que adestrasse as pessoas para ser isto. Você vê que a coisa inteira dele, toda a atividade dele era baseada em autoconsciência. Tá certo? E não em ciência propriamente dita. A ciência se integrava dentro de uma autoconsciência. Tá certo? Então, eu não diria reintegrar ciência e filosofia, mas reintegrar os elementos de ciência como parte da consciência. Quem tem autoridade é a consciência, não a ciência. É esse o ponto. Quer dizer, quem tem que responder pelo conhecimento é o seu portador concreto. Tá certo? E não uma entidade abstrata chamada comunidade científica, universidade, instituto, sei lá o quê. Quer dizer, esse negócio de você chutar a responsabilidade para entidades abstratas é exatamente você se isentar da responsabilidade. E nós sabemos até que ponto, vamos dizer, a fraude se disseminou no mundo científico hoje em dia, sobretudo nos 30 anos para cá. É uma coisa abismante, abismante. Não é possível mais controlar isso aí. Ninguém tem autoridade em cima disso, ninguém pode mandar parar. Tá certo? Então, o que a prudência recomenda? Não confiar em nada. Né? Agora, se você está lidando com um indivíduo que assume a responsabilidade, é outra coisa completamente diferente. Então, vamos dizer, hoje em dia você aprende ciência, né, e depois você aprende um treco chamado ética profissional que se deposita ali em cima como uma espécie de verniz. Quer dizer, não há conexão interna. Tá certo? Entre os elementos científicos da sua profissão e os elementos éticos. São coisas completamente inconexas. É. Então, isto aí já, vamos dizer, uma consciência que se baseia, vamos dizer, em dois códigos totalmente incomunicáveis não é consciência de maneira alguma. Não é? Quer dizer, o que a integração dos conhecimentos, não sob a forma de uma síntese teórica universal, que é uma estupidez, pensando bem, hein? Mas sob a forma de uma consciência agente, que domina o seu universo de experiência até onde é possível dominar e assume a responsabilidade pelas decisões tomadas com base em motivos não justificáveis cientificamente, eu acho que isso funciona muito mais. Agora, de certo modo, você vê que toda a educação mundial, contemporânea, ela visa apenas a modelar pessoas para que a sua conduta, tanto pessoal quanto profissional, se conforme com algum discurso científico consensual, aceito consensualmente. Então não se trata do desenvolvimento da consciência, mas ao contrário, do mero adestramento de conduta, como se as pessoas fossem cachorro que você está treinando. Isso não é educação de maneira alguma. Tanto que o resultado é sempre contraproducente. Hoje em dia, espera-se que de qualquer ensino que se forneça, saia uma multidão de incompetentes e dois ou três caras mais ou menos habilitados. Quer dizer que a incompetência geral é aceita como resultado normal da educação. E, ao mesmo tempo, o educador continua tendo, vamos dizer, autoridade, como se ele estivesse produzindo pessoas qualificadas. Agora, veja o que acontece, por exemplo, pega um exemplo do Dr. Feuerstein. Qual é o quociente de sucesso no ensino do Feuerstein? 100%. Entra a multidão de burros e a multidão de gente inteligente. Não tem, ele não aceita a coisa por uma média inferior, como o ensino em geral aceita. Ensino, seja primário, secundário, superior, em todos os níveis de ensino, se aceita que a maioria será medíocre ou incompetente. E como nós podemos aceitar uma coisa dessa? Se é simplesmente, vamos dizer, para sortear a incompetência, não precisa de ensino nenhum, já eram incompetentes antes. Agora, onde você vê um esforço de ensino verdadeiro, não se aceita nenhum fracasso. Nós temos aqui o depoimento. Nosso colega Ahmed foi aluno do Feuerstein. Eles aceitam, vamos dizer, um relativo fracasso como resultado adequado? Você põe lá 100 pessoas, vão sair 90 incompetentes e 10 mais ou menos. É isso que ele aceita? É isso? Não. Agora, se um sujeito pode fazer isso com milhares de alunos, por que que não se pode fazer em todo o ensino? Qual é a dificuldade? Só há uma dificuldade de ordem política e sociológica, mas dificuldade intrínseca não tem. Então, quer dizer, não somente uma ciência cujo objetivo é produzir o discurso científico, ela já está errada na base, mas uma educação cuja finalidade é adestrar as pessoas para produzir esse discurso científico também está errada na base. Mesmo porque, vamos dizer, a acumulação de estudos científicos produz uma infinidade de registros. Livros, teses universitárias, publicações acadêmicas, microfilmes, DVDs, etc, etc. Some a massa dos registros científicos existentes no mundo. Eu acho que ele constitui um fenômeno mais complexo do que qualquer fenômeno da natureza. Então, em que medida você pode dizer que houve um progresso do conhecimento? Não, houve um aumento do número de registros. E nada, absolutamente nada, garante que a geração seguinte estará capacitada, mais capacitada a absorver esses registros do que a geração anterior. Fale mais alto, fale mais alto. Aliás, todo o método do professor Ruben Feuerstein, ele tem um lema, é um lema bíblico, inclusive, é da Bíblia, não sei bem em qual capítulo, mas diz o seguinte: have faith because there is hope. Então, todo o método dele é baseado nisso. Tanto que aqui, nosso aluno aqui, que é também aluno do Feuerstein, O Feuerstein tem todo o ensino dele tem um lema. Eles têm a fé porque existe esperança. É um lema bíblico. Isso quer dizer, se a educação não é baseada na esperança e na fé, se ela já é baseada na aceitação prévia do consciente de fracasso, onde você espera chegar? Se você pergunta assim a um professor, o que, que você espera? Produzir gênios? Ele vai rir da sua cara. Mas eu não. Eu espero produzir vários gênios aqui. E uma infinidade de talentos. E espero produzir pessoas capacitadas. Agora, se o sujeito larga o curso, fala, bom, aí é outra coisa. Ou se ele não segue o que eu estou dizendo, fala, bom, daí eu não posso garantir o resultado. Mas se fizer, vai ter que chegar nisso. Eu testemunho, vamos dizer, o crescimento formidável da inteligência dos meus alunos. Eu vejo isso através das perguntas, através de coisas que escrevem. As pessoas amadurecem, se tornam mais conscientes, mais sérias, né, mais integradas. E com isso se tornam mais inteligentes. Eu espero que este efeito se estenda para todos os alunos. E não assim, ah, quanto você espera que dê certo? 2%? Não, não espero isso de maneira... E note bem que esse curso aqui é dado em condições onde eu não posso controlar os resultados e não posso acompanhar um por um. Mesmo assim, né, a esperança que eu deposito nele tem sido confirmada até agora. E espero que seja até o fim. Em outros cursos que eu dei, eu obtive também resultados similares. Porém, como não eram cursos contínuos, eu não podia garantir, vamos dizer, o efeito total. Mas, para aqueles que continuaram seguindo curso após curso, tá bom, os efeitos foram notáveis. Quer dizer, esse curso aqui ele não visa a passar a vocês um determinado conteúdo. Claro que eu toco em vários conteúdos, mas a finalidade não é essa, a finalidade é o próprio aluno. Então, agora, quando a educação é feita para produzir profissionais da ciência, profissionais da tecnologia, ou para criar o cidadãozinho bem comportado da nova ordem mundial, é claro que vai ser uma devastação, e mais que uma devastação, isso é um crime. Vocês viram aqui. Agora, de onde vem tudo isso? Vem da ciência. Você sabe que a educação mundial, praticamente mundial, foi dominada durante 50 ou 60 anos por um grupo de educadores, tipo Piaget, Vygotsky e outros, tá certo? Que, para dizer o mínimo, não entendem nada do negócio, né? Não são capazes de adestrar um cachorro. Por quê? Qual era o objetivo do Jean Piaget? Educar indivíduos humanos? Não, ele queria encontrar uma fórmula geral do aprendizado, de modo que esta fórmula pudesse ser implantada em todas as escolas do mundo. E para fazer isso, ele estudou as relações entre o sujeito cognoscente e o objeto do conhecimento, esquecendo, como depois disse o Feuerstein, que não existe nenhum aprendizado na relação entre sujeito e objeto. A relação entre sujeito e objeto é o processo de cognição espontâneo, não a educação. Quando eu vejo um gato e percebo que é um gato, isso não é educação, isso é simplesmente percepção. Na educação não existe só sujeito e objeto, existe um terceiro elemento, que é o educador, que é o sujeito que faz a transição de uma coisa para outra. Então, as crianças de todo o Ocidente passaram a ser educadas segundo os cânones de uma teoria educacional, na qual não existia professor. Resultado, o padrão baixou no mundo inteiro, principalmente naqueles países que adotaram esses métodos com mais convicção e de maneira mais uniforme, como acontece no Brasil, onde a educação, os cânones da educação são determinados pelo Ministério e são aceitos pelo país inteiro. Não tem sequer esse resíduo de variedade que ainda existe nos Estados Unidos, onde muitas escolas podem fazer do jeito delas. E onde, para completar, ainda existe o homeschooling. No Brasil não tem nada disso. Quer dizer, seja escola particular, seja escola pública, você vai ser educado pelos mesmos cânones. Quer dizer, o emborrecimento será geral e uniforme. E isso é assim, não é de hoje que é assim. Quando eu estudava no ginásio já era assim. né? Não totalmente, ainda havia um resíduo, né? A gente notava a diferença de qualidade que eu notava entre os meus professores mais velhos e os mais novos era uma coisa brutal. E essas novas técnicas estavam começando já a ser implantadas aí. Então, eu percebi que aquilo ia me fazer um mal desgraçado. O que eu fiz? Eu fugi da escola. Por quê? Porque eu não queria estudar? Não, ao contrário. Eu fugia da escola para ir para a biblioteca municipal em São Paulo e ficar lá estudando. E por isso aprendi alguma coisa. Agora, e os caras que ficaram na escola, fizeram carreira brilhante, tiraram 10 estudando, são os outros mais besta quadrada. Quer dizer que a minha geração foi a primeira vítima dessa porcaria. É? Mas só que ela foi vítima e foi culpada, porque ela começou a ser educada assim, daí ela assumiu isso e daí implantou isso na geração seguinte, daí ferrou tudo. Então, pelo menos na escala da educação, eu acho que nós podemos fazer lutar, não precisamos lutar por uma modificação em escala mundial, não é um projeto, é simplesmente começar a fazer outra coisa. Quantas pessoas nós vamos atingir? Falo, não sei, não cabe a mim decidir isso, né? Então, porque se eu começar, vamos dizer, com um projeto mundial de educação, eu estou caindo no mesmo erro deles, né? Muitas pessoas perguntaram, qual a sua sugestão, né, para a educação brasileira? Eu falo, não tenho nenhuma sugestão para a educação brasileira, eu tenho uma sugestão para a educação dos meus alunos e já estou praticando. Se isso der certo e outras pessoas, vamos dizer, inspiradas neste exemplo, começaram a fazer a mesma coisa, bom, então a coisa se expande. Se não fizer, fica limitado a um grupo pequeno, e daí? Né? Aquilo que funciona, funciona, ainda que tenha sido aplicado em pequena escala. A escala do negócio não cabe a mim decidir, e sinceramente eu não estou interessado. Quer dizer, salvar o mundo, né, ou criar um mundo melhor, sinceramente não é comigo. Tem tanta gente ocupada, né, todo mundo quer fazer. Hoje em dia qualquer garoto de 12 anos acredita que pode construir um mundo melhor. Isso. Tem outra pergunta aí? Tem uma pergunta? Tem. Leia bem alto, por favor. Lucas Lacerda. Tem a pergunta aqui do Lucas Lacerda. O senhor, com frequência nas últimas aulas, vem tratando questões ligadas à ciência moderna e como ela foi um ponto de ruptura em praticamente todos os setores da vida. Minha pergunta é a respeito da influência dela, da ciência moderna, nas ciências sociais. Peraí, assim ninguém vai ouvir. Você não pode ler aqui perto, de maneira que as pessoas ouçam e eu não precise repetir. Então, um momentinho, que tem a pergunta do Lucas Lacerda, o Silvio aqui vai ler para vocês. Ou então põe o computador aqui, eu leio. Eu mesmo leio. Então, a pergunta é a seguinte. O senhor, com frequência nas últimas aulas, vem tratando questões ligadas à ciência moderna e como ela foi um ponto de ruptura em praticamente todos os setores da vida. Minha pergunta é a respeito da influência dela nas ciências sociais. Em sua obra, A Evolução das Civilizações, uma introdução à análise histórica, Carol Quigley propõe esforçar-se para, aspas, aplicar um método científico de observação, formulação de hipótese e prova de tais fenômenos, a exemplo do que se faz nas ciências naturais. Quigley pretende estudar as civilizações como faria um cientista com um cristal, buscando constantes aplicáveis a uma variedade de fenômenos semelhantes. Tal método é especialmente contrastante quando, como é o meu caso, estou lendo ao mesmo tempo outro historiador, Johann Huizinga, O Declínio da Idade Média, que não se vale desse método. O senhor poderia comentar como se deu esse impresso metodológico das ciências naturais para as ciências sociais e quais as suas limitações? Seria a principal limitação a impossibilidade de avaliar as motivações pessoais e psicológicas dos agentes que então se dissolveriam em constantes históricas? Note bem que todas essas unidades que se utilizem em ciências sociais, civilização, cultura, né, eras históricas, etc., etc., são exatamente como a natureza matematizada dos renascentistas. Né? São coisas que são conceitos que você construiu. E em seguida você impõe ali. Você não sabe se está lidando com realidades. Né? Então, por exemplo, quantas teorias você conhece sobre a evolução das civilizações? E eu acho que isso aparece uma por dia. Né? Quando que nós vamos saber qual delas é certa? Eu digo, jamais. Né? Agora, se a gente decidir fazer história, como propõe o Rank, que era contar as coisas como efetivamente aconteceram, eu digo, ah, isto é possível. A ciência histórica tem um nível de acerto enorme, tem muitos processos históricos que hoje nós entendemos perfeitamente. Agora, se nós queremos buscar constantes na história das civilizações, né, você está supondo, primeiro, que é possível você, que esse conceito de civilização, ele, que ele tenha uma correspondência na realidade. Bom, o conceito de civilização é uma figura de linguagem. Ele não é um conceito científico. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, o sujeito cria lá um monte de figuras de linguagem e, em seguida, aplica métodos de quantificação, observação, medição e aferição em cima de figuras de linguagem e chama aí de ciência. Como essas pessoas não são totalmente estúpidas, elas sempre descobrem uma coisa ou outra, e essa coisa ou outra é interessante. É como Hegel, né? E a proposta total de Hegel é uma estupidez. Mas como o homem é um gênio, então, na análise deste ou daquele ponto em particular, produz resultados brilhantes. A mesma coisa acontece com o Quigley. Por exemplo, o Quigley observa, eu mesmo comentei isso num artigo, que, vamos dizer, quando as armas à disposição, né, são armas de fácil manejo e que todo cidadão pode ter uma, né, o regime tende a ser democrático. Quando, ao contrário, as armas são altamente complexas e só podem ser controladas por uma elite, né, muito rica e tecnologicamente capacitada, então, ao contrário, você tende a um sistema hierárquico mais fechado. Né? Isso de fato acontece. Está dizendo, mas isto é uma conclusão? Eu digo, não, peraí. Isto é uma tautologia. Se muitos têm armas, o poder de matar é democrático. Se poucos têm armas, é aristocrático. Vocês entendem a diferença entre uma conclusão, né, e a repetição de um enunciado com outras palavras. Como o meu professor de física no ginásio, que dizia que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que, além de ser retilíneo, é também uniforme. Então, a capacidade de fazer uma tautologia, o Carol Quigley tem, como eu também tenho. Então, isto não é uma explicação, não é uma conclusão. Isto é a própria descrição do fato que o cara está falando. Então, no momento que ele pensa que ele está fazendo, vamos dizer, um estudo científico para observar constantes, o que ele está fazendo é apenas ciência histórica. Ele está narrando como as coisas aconteceram. E aí ele acerta, evidentemente. Quer dizer, por mais mirabolante que seja a teoria do camarada, se o sujeito é um historiador, tem formação de historiador, é capaz, vamos dizer, de se documentar e criar, descobrir a articulação temporal do que aconteceu, bom, ele vai escrever um bom livro de história, tá certo? Que não terá as virtudes científicas que ele está, que ele está se arrogando, mas que, no fim, será uma boa narrativa dos fatos. Como você descreveria, distinguiria o estudo que você fez da mentalidade revolucionária nesses outros estudos históricos que você fez? Bom, muito bem. O que eu procurei na mentalidade revolucionária não foi uma constante histórica. Aqui tem uma pergunta de se o estudo da mentalidade revolucionária não é desse tipo. O que eu procurei não foi uma constante histórica. Foi, vamos dizer, foi uma, a redução, quer dizer, de um discurso aos seus elementos lógicos permanentes. Ou seja, estou apenas averiguando que várias pessoas em diferentes épocas disseram a mesma coisa. Eu não estou procurando um a priori. A mentalidade revolucionária não é uma coisa que está a priori e antes dos acontecimentos e que vai determinar o que as pessoas pensam. Não, estou apenas vendo que várias pessoas pensam da mesma maneira, por motivos que podem ser os mais variados, e que usam sempre as mesmas chaves lógicas. Quer dizer, essa é uma conclusão a posteriori, tá certo? E baseada tão somente na análise de discurso. Quer dizer, note bem, O estudo da mentalidade revolucionária não é estudo de causas. Eu não estou procurando a causa do que quer que seja. Eu só estou perguntando o que é. Quer dizer, eu estou tentando descrever um fenômeno tal como ele se apresenta. Para isso, naturalmente, eu tenho que reduzi-lo, tá certo? Aos seus elementos mais típicos e característicos. Portanto, aqueles que mais frequentemente vão se apresentar. Então, através da análise de discurso, você observa realmente que aquelas famosas três inversões, elas sempre aparecem no meio, vamos dizer, de uma variedade de discursos revolucionários diferentes. Ou seja, neste ponto, essas pessoas pensam igualzinho. Por que que elas pensam assim? Eu não sei. O que que as induziu a pensar assim? Eu tenho a menor ideia. Então, é como se fosse, vamos dizer, um estudo de estilística, onde você, observando os escritos de um sujeito, você observa, por exemplo, certas figuras de linguagem que são recorrentes, né, certas construções frasais que são recorrentes. Tá certo? Então, isso nada tem a ver, vamos dizer, com a criação do objeto abstrato, que você vai encobrir, né, os fatos existentes. Quer dizer, a mentalidade revolucionária não é um outro fato, tá certo? Que se sobreponha explicativamente aos fatos existentes. Na verdade, ela não explica nada. Na verdade, ela é um enigma, se você pensar bem, né? Quando você termina de perceber quais são as constantes da mentalidade revolucionária, você pergunta, mas por que que as pessoas pensam assim? E você não tem resposta. A única resposta possível é assim, as pessoas, porque elas querem pensar assim. Tem uma outra pergunta aqui. É claro que o caminho correto da educação seria esse, formar pessoas para pensar, né, formar sábios, etc. Só que, enquanto isso, o mundo enlouquecido vai para frente, eles continuam destruindo as coisas. Né? Ao mesmo tempo que nós nos formamos, não é necessário já começar agora a usar uma espécie de cura homeopático, ou seja, combater o mal com o próprio mal, com aquele você citou uma expressão de Hegel que ele usa na fenomenologia do espírito, né? O poder do negativo, essa coisa de nós denunciarmos a negatividade daquilo que está sendo feito, né? já se começar a falar alguma coisa. Até que ponto isso nos reduziria a ficar igual a eles, nos faria de nós revolucionários? Entende a minha perplexidade? Uhum. Ou seja, tem a parte construtiva, mas tem também a parte destruidora. Nós precisaríamos entrar também numa atividade de destruir essa loucura que está aí. Aqui é uma pergunta que, se, vamos dizer, a par de um projeto educacional que vise a criar sábios, não seria preciso também uma atividade crítica e destrutiva, tá certo? Voltada contra todos esses elementos danosos da cultura moderna? Eu digo, mas é claro que é. Tá certo? Agora, a diferença entre isto e a atividade revolucionária é que, no nosso caso, o trabalho do negativo, como diz Hegel, ele visa somente a destruir uma coisa e não a implantar outra em lugar. O trabalho do negativo imposto pelo revolucionário é o seguinte: eles têm um projeto de poder específico, né? Quer dizer, eles têm a parte positiva ou construtiva, que eles mesmo chamam de construção do socialismo. Não é isso? Então, o trabalho do negativo visa apenas a fazer com que a construção do socialismo surja quase que naturalmente da destruição das instituições existentes. Mas eles têm um objetivo positivo, mas não tem objetivo nenhum, não tem projeto de civilização nenhum, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo: se você vê um sujeito estuprando uma menina de 3 anos e você vai lá e faz ele parar com isso, ele tem o direito de perguntar para você, mas o que que você propõe em lugar disso? Você precisa ter uma proposta alternativa? Não, você se opõe ao mal simplesmente porque é o mal, né? Você não precisa dizer para você, em vez de estuprar uma menina de 3 anos, você poderia estar jogando xadrez, jogando futebol. Não precisa dar uma sugestão. Quer dizer, eu acho que você denunciar o mal é obrigação inicial, mesmo que você não tenha proposta nenhuma, e sobretudo quando você se abstém propositadamente de ter proposta de escala universal. Eu acho que nenhum ser humano tem o direito de fazer propostas de escala universal. Nenhum ser humano tem o direito de achar que ele sabe o que é bom para todo mundo. Mesmo e sobretudo quando você está convencido de certas verdades elementares, mesmo aí você sabe que você não pode impor isso ao outro. Porque a verdade mais sublime, né, se ela é imposta de fora, ela não vai funcionar. Ela não vai ter na alma daquele sujeito a mesma função que tem em mim. Ela vai ser outra coisa. Está entendendo? Querendo ser Deus aqui. Aí o senhor está querendo ser Deus, quer dizer, está querendo pegar a sua perfeição e vestir, a sua suposta perfeição e vestir como no outro como uma camisa de força. Quer dizer, uma coisa, tem um educador espanhol que diz o seguinte: a educação é uma arte de resultados imprevistos. Você nunca sabe exatamente qual o resultado. Agora, se o meu objetivo, vamos dizer, é fortalecer pessoas humanas, eu não sei como, o que elas vão ser no final da educação. Né? Eu não estou predeterminando isto. Eu não tenho a menor ideia do resultado. Eu só sei que esse resultado vai ser bom. Agora, se você já tem um modelo que você quer adequar às pessoas àquele discurso, àquela conduta, etc., etc., e você vai impor isso, né? Bom, aí é outra coisa completamente diferente. Então, quer dizer, o nosso trabalho do negativo é negativo mesmo. Está entendendo? Tanto pessoas no Brasil, às vezes, me criticam por causa disso. Falam, não, você só fica descendo o cacete, você não propõe nada. Falam, Deus me livre de propor alguma coisa. Eu não sei o que é para fazer. Eu só sei que não é isto. Né? Agora, o que é para fazer? Fala, escuta, o Brasil tem 180 milhões de habitantes. Você acha que eu posso pensar no lugar de todos eles? Né? Se você eliminar as correntes mais destrutivas, o resto da população acaba achando uma solução para isso ou para aquilo. Isso não é previsível e não é pré-moldável. Quer dizer, eu não preciso ter um modelo de sociedade. Né? Por exemplo, para combater a criminalidade, temos 50 mil homicídios por ano. Fala, bom, nós temos que acabar com essa porcaria. Eu digo, ah, o que vem depois? Fala, não sei. Qualquer coisa será melhor que isso. Né? Mas isso já não é bom, então. Como é? Isso já não é bom, quer dizer, assim, a consequência do que se sabe mais perto, é, tá... Aquilo, o que está acontecendo não é bom, nós temos que eliminar. Agora, o que vem depois? É mesmo assim, se você vai curar a doença de uma pessoa, você precisa ter uma proposta alternativa, né? Lá, oh, doutor, o senhor vai me curar dessa doença, ela tem me mantido ocupada, aí eu vou curar, eu não vou saber o que fazer, como é que eu vou ocupar meu tempo depois? Não tem sentido isso aí, é? Então, o trabalho negativo feito pelos revolucionários, ele é só uma preparação à atividade construtiva que vem depois, que é a construção do seu poder. Não é isso? Tradicionalmente, eles ocultam sua proposta afirmativa. Sim. Porque se eles dissessem do princípio, a gente não apoiaria eles. Claro, que alguém está lembrando que, em geral, os movimentos revolucionários ocultam a sua proposta positiva. Sempre fazem. Quer dizer, eles parecem que estão apenas combatendo o mal. Né? E não que eles estão já com uma proposta para depois, mas essa proposta existe. E é a construção dela que orienta a seleção das várias negatividades, das várias atividades destrutivas. Eles querem destruir isto ou aquilo, por quê? Porque a destruição disto implicará a construção de um outro tipo de poder. Agora, se nós, eu pelo menos, quando me dedico ao trabalho do negativo, eu não estou com proposta de poder nenhuma. Eu, por exemplo, eu acho que tem que destruir as FARC. O que nós vamos pôr no lugar dela? Eu não tenho a menor ideia. E sobretudo garanto que eu não vou estar no lugar dela. Agora eles cinicamente negam a proposta positiva. Eu tenho uma experiência com um padre que foi até já fazer cursos na Venezuela, imagine logo onde. Uhum. Né? Padre fazer curso na Venezuela. O que esse bendito padre vai fazer na Venezuela? Uma vez num debate comigo, eu denunciando as coisas, falando o que é que eles estão fazendo de destrutivo, etc., ele vem cinicamente e diz: não, mas a esquerda, os socialistas não têm uma proposta para o mundo, nós não temos uma proposta mundial, não temos um plano. Mas tem alguém que tem plano, são eles. Alguém está lembrando aqui que, como essa proposta é, vamos dizer, é oculta, às vezes até negada, você nega que tem um propósito posterior, né? Então alguém diz que, ah, mas o socialismo não tem uma proposta para o mundo. E, bom, esta é uma frase ambígua, né? Porque o socialismo de fato não tem uma proposta para o mundo, né? A não ser a proposta do próprio socialismo. Ou seja, eles não têm uma proposta material concreta para corrigir isso ou aquilo, mas eles têm uma proposta de que eles devem estar no poder. Então, ao mesmo tempo, eles têm uma proposta e não têm. Eles têm uma proposta, mas não têm um remédio. Então, o que está subentendido é a proposta vazia do socialismo. Por exemplo, o nosso presidente, o Lula, ele disse: nós não sabemos que tipo de socialismo nós queremos construir. De fato, eles não sabem, mas tem uma coisa que eles sabem, que é eles que têm que mandar. Então, a única proposta positiva do socialismo é o poder. O poder tem que estar na mão deles. E o que nós vamos fazer depois? Bom, daí nós pensaremos nisso. O intelectual não teria obrigação moral de... Pergunte mais, fale mais alto. O intelectual não teria uma obrigação moral nessa atividade destrutiva dessas forças em busca ao poder total, de convencer as pessoas que o poder é só Deus que tem. Eu sei que aí é um problema, porque existem várias religiões que determinam isso ou aquilo a respeito de Deus. Mas se o intelectual... Bom, o fato é o seguinte: algum poder alguém vai ter que ter, né? Não é isso? Então nós não podemos pedir que as pessoas abdiquem de todos os seus poderes. Eu, por exemplo, tenho o poder de dar essa aula, reunir um certo número de pessoas e fazer com que as pessoas prestem atenção em mim durante X tempo. Isso é um poder. Eu não posso abdicar dele. Tá certo? Então não adianta nós nos voltarmos contra o conceito geral do poder. Não é cair numa proposta anarquista? O anarquista quer que todo mundo abdique do poder, mas ele não abdica do poder de soltar bombas para isso. É todo poder corrompe. Então vamos soltar a bomba em todo até lugar, destruir todos os poderosos. Fala, mas aí você tem um poder maior que o deles ainda. O problema não está na ideia de poder. Quer dizer, o poder é inerente ao ser humano. Isso, vamos dizer, nas aulas sobre a alma imortal, você vê isso. Nós somos constituídos essencialmente como poderes. Deus infunde em nós alguns dos seus poderes, e nós não podemos jogar isso fora. Então, quer dizer, o horror ao poder é baseado na ideia, numa figura de linguagem também. Por exemplo, você diz assim: o poder corrompe. Digo, ah, é? E o não poder? É? Você amarra um sujeito por um monte de corrente, você joga ele no fundo do porão, de maneira que ele não possa fazer nada. É? Você acha que isso vai fazer muito bem para ele? Ele vai se tornar melhor por causa disso? Quer dizer, a impotência de ação corrompe muito mais do que o poder. quando você vê por que que este negócio, por exemplo, de droga tal, isso aí se disseminou sobretudo nas favelas, por causa da impotência que aquelas pessoas estavam reduzidas. Elas são facilmente manipuláveis por um outro. Então, até quando ele fala o poder corrompe, as pessoas esquecem que isso é uma figura de linguagem. Na verdade, nenhum poder em si corrompe, a não ser que ele seja corrupto por sua natureza. Por exemplo, você aqui supõe dois lutadores de boxe. Os dois sobem no ringue com um certo poder de dar porrada na cara do outro. Se esse poder faltar totalmente a um deles, ele vai morrer. Tá certo? Mas daí, um deles coloca uma ferradura dentro da luva. E naturalmente isso vai corromper o resultado da luta. Tá certo? Mas por quê? Porque já é um poder inerentemente corrupto. E não um poder natural. Poder, na verdade, o que corrompe é... O que corrompe é a corrupção. A tautologia. Mas o que corrompe mesmo não é o poder em si, mas a pretensão de querer determinar o que é bem e o que é mal. Não é exatamente, seria um pecado. Bom, mas isso aí é exatamente. Então, alguém aqui dizendo, o que corrompe não é o poder, mas a pretensão de você determinar por si o que é bem e o que é mal. Mas isso nós já vimos na nossa rápida exegese da Gênesis. De quando Deus proíbe Adão e Eva que eles toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que ele queria que eles ficassem ignorantes ou que eles confundissem o bem com o mal. Ali se trata do conhecimento, não de qualquer conhecimento do bem e do mal, mas do conhecimento divino do bem e do mal. E Deus não conhece o bem e o mal como objetos, tá certo? Mas como decisões dele. Deus determina o bem e o mal pela sua própria natureza. Então era isso que ele não queria que eles fizessem, que eles, vamos dizer, se arrogasse o poder de determinar o bem e o mal, que é exatamente o que a humanidade vem tentando fazer há milênios. Quer dizer, o bem e o mal, vamos dizer, são coisas que existem, fazem parte da estrutura da realidade. Outro dia mesmo me mostraram um teste, a Roxane achou no YouTube um vídeo de uma psicóloga que fez o seguinte teste: montava um teatrinho de fantoche onde tinha um coelhinho jogando bola, e daí a bola caía. Daí vinha outro coelhinho e ajudava ele a pegar a bola. Cena seguinte: o coelhinho estava jogando bola, caía a bola, vinha um outro coelhinho que maldosamente jogava a bola para mais longe ainda. E daí você dá para as criancinhas, bebês de um ano e pouco: qual coelhinho você gostou? Todas escolheu o coelhinho bonzinho. Alguém ensinou para eles? Foi assim, foi a moral social que se impôs aos garotos de bebês? Não, também o teste que fizeram, da beleza, mostrava fotos, rostos, qual é bonito, qual é feio, todos escolhendo o mais bonito. Mais ainda, a escolha da beleza correspondia a elementos matematicamente descritíveis, como simetria. Então, as crianças nasciam sabendo disso. Então, o conhecimento do bem e do mal é inato. Assim como a capacidade humana de falar é inata, mas ela tem que ser incentivada e ajudada. E tudo que é natural no ser humano, tem que ser ajudado para poder. Porque isso também faz parte da natureza humana. Quer dizer, a transmissão de conhecimento está na natureza humana. O ser humano transmite de um ser humano para outro, a quantidade da transmissão humana de conhecimento é impensável para qualquer animal. O animal, na verdade, não transmite conhecimento de uma geração para outra. Se você pega lá uma leoa ensinando os leõezinhos a caçar, o que ela faz? Ela simplesmente coloca eles na situação E eles vão repetir a mesma experiência que ela teve. Ela não pode dar uma aula teórica para eles, né? Então, quer dizer, a transmissão de conhecimento faz parte da natureza humana. Agora, essa transmissão, ela tem que se basear naquilo que o sujeito já nasceu sabendo. Se você não tivesse a capacidade de andar, não adianta querer te ensinar a andar. Então, por isso que eu digo, o bem e o mal são coisas que existem, são componentes da realidade. Agora, como você tem, exatamente porque você tem a transmissão, e a transmissão é um negócio enormemente complexo, tá certo? E depende de fatores culturais acumulados, bom, pode-se fazer um monte de confusão em cima disso. Quem disse que esse senso inato do bem e do mal se desenvolverá harmoniosamente no curso da vida? É? Por isso que eu estava mencionando ontem com meus filhos, a experiência que eu fiz com a Leila e com o Pedro, que deu certo. Eu falei, eu nunca ensinei uma única regra moral para eles. Eu ensinava na base do coelhinho, entendeu? Então, o senso do bem e do mal, ele vai crescendo, a mesma pessoa vai adquirindo experiência, ele vai, vamos dizer, se tornando mais alto e mais complexo, naturalmente. É só você não atrapalhar. Então, essa é outra descoberta minha. Todo mundo acha que criança é rebelde, que você tem que forçá-la para ser. Não, criança tem um instinto de obediência, que é um negócio incrível. Porque eles ficam o tempo todo olhando para você para ver o que você faz, para ela fazer igual. Então, é só você ir fazendo a coisa certa, que ela vai fazer a coisa certa também. Esse negócio de educação, não é, sobretudo a educação de criança, não é difícil. É a coisa mais fácil do mundo. Em primeiro lugar, porque esse instinto de obediência é também um instinto de imitação. E ela vai fazer o que você fizer, né? Então, se você grita com a criança, ela vai aprender o quê? O conteúdo do que você... né? Não mexa mais nisso! Não mexa mais... O que ela vai aprender? Não mexer mais nisso? Não, ela vai aprender a gritar. Porque você não está mexendo nisso, o que você está fazendo é gritar. E é o que ela vai fazer. Então, quer dizer, o conteúdo verbal do que os pais tentam passar para as crianças é quase todo perdido. Tudo que você falou entra por aqui e sai por ali. Mas o que você fez, impregna. Então, você quer que seu menino, sua menina se torne pessoas boas? Seja bom com eles. Mas é só isso mesmo, nada mais. Quantas vezes você precisa corrigir ou castigar uma criança? Ih, uma vez na vida. Se tanto. Quer dizer, porque aí é a situação anormal. Uma situação anormal requer uma medida também anormal. Então isso pode se tornar necessário, mas é raríssimo ter que fazer isso. Além disso, se for criança, for muito pequena, não adianta você castigar. Castigar uma criança de menos de 5 anos é fazer buraco na água. Ela não vai entender absolutamente nada. Ela não tem ainda um eu narrativo suficientemente desenvolvido para isso. Como é? Não tem poder de abstração suficiente para isso. Ela vai imitar a conduta imediata. Então, se você botar ela de castigo, ela vai querer botar outro moleque de castigo. Vai achar bonito isso aí, ó. Botar as pessoas de castigo, a gente se sente importante. Então, quer dizer, você não pode ter uma meta determinada em nenhuma forma de educação. Você tem que acreditar, mas é que cada ser humano é uma meta, é um poder e é uma meta. Isso foi divinamente criado e isso, em essência, é bom. Mas tem o pecado original. é porque tem o pecado original que você precisa ter educação, porque senão soltava o sujeito sozinho e ele se virava. A educação é fruto do pecado original. Tá entendendo? O pecado original não é tão feio quanto você está imaginando assim, não. Quer dizer, se você pensa, o pecado original inclina todo mundo a fazer o mal o tempo todo. Mas se fosse assim, já teria acabado o tempo todo, meu. Já teria acabado há muito tempo. O pecado original criou certas deficiências permanentes do ser humano. E é por causa dessas deficiências que nós temos que criar a educação, as instituições, as leis, etc, etc, etc. Eles dão uma trabalheira miserável. Mas não quer dizer que todo mundo seja inclinado ao mal o tempo todo, não. Você é inclinado ao mal de vez em quando. Mesmo assim, vamos dizer, eu não vejo o pecado original como uma inclinação ao mal, mas como uma deficiência. Quer dizer, um estado ontológico diminuído. Você não tem a capacidade que Adão e Eva tinham, né? É uma criatura inferior. Por causa disso, você tem que viver cercado de muletas. E no meio disso vai surgir, em certas situações, alguma inclinação efetiva ao mal. Mas agora, se você tem um filho e você já fica olhando o cara e fala: olha, esse aí tem pecado original, só desgraçado, só está pensando, né, fazendo projetos malignos o tempo todo, e eu tenho que ficar zelando para que ele não faça mais nada. Bom, então, aí já, já criou um estado policial. E sobretudo, por que que a inclinação ao mal está no outro e não em você mesmo? Por que vai desconfiar tanto do seu bebê e não de você mesmo? E se você pensar bem, a educação é uma coisa muito simples, ela é fácil de fazer. Hã? Porque o ser humano, ele, por sua natureza, ele é uma consciência e é um poder de ação. A extensão da consciência é um negócio monstruoso. Quando você pensa nessa experiência da alma imortal, então você vê, opa, eu sei mais coisa do que todas as enciclopédias do mundo. Eu sei já aqui. E elas são atualizáveis a qualquer momento. Nesse, então, nós somos uma consciência, essa consciência é um poder. E esse poder tende a se realizar conforme a sua natureza. Então o educador não precisa interferir muito. Assim, como você precisa ensinar a vaca a dar leite? Então, quer dizer, as crianças, bebês que já sabem distinguir entre o coelhinho bom e o coelhinho mau, você vai precisar ensinar o bem e o mal para eles? Não, porque aí você está entrando lá no negócio do pecado original, você está determinando o que é o bem e o mal. Quando elas já estão percebendo aquilo como uma coisa da realidade, não é o seu conceito do bem e o mal que vai entrar lá. Então você também tem a sua percepção do bem e do mal, muito bem. Mas você é capaz de conceituar o bem e o mal e criar um sistema ético perfeito? Não é, rapaz. Vamos dizer, a nossa intuição imediata do bem e do mal é muito mais perfeita do que qualquer sistema ético que a gente consiga construir. Então não sou eu que tenho que implantar na criança o meu conceito do bem e do mal, mas eu tenho que usar a minha apreensão instintiva do bem e do mal para deixar que ela se desenvolva, a consciência moral dela se desenvolva. Apenas zelando para que não surjam confusões, equívocos, acontecimentos traumáticos que fazem o sujeito interpretar tudo errado. E a educação de adultos, curso de filosofia, é a mesma coisa. Quer dizer, tudo que eu estou dizendo aqui, raramente eu tenho que provar alguma coisa. Posso até provar se for necessário, mas para quê? Se a maior parte do que a gente vai dizer corresponde de tal modo à experiência íntima de cada um, que imediatamente a pessoa sabe do que eu estou falando. Veja, esta obsessão da prova, tudo tem que ser provado. Quando Descartes começa, não acreditar em nada sem provas, eu disse, isso é uma estupidez. O número, se você compara a totalidade do que nós sabemos e a quantidade daquilo que nós podemos provar, a quantidade da prova é um elemento ínfimo. E se ela é ínfima, ela deve ser reservada para os casos em que aquilo seja absolutamente necessário. Você vê que até o nosso Mário Ferreira dos Santos, o grande Mário Ferreira, que ele entrou nessa. que eles chamam o método da suspicácia. Eu, ao contrário, eu uso o método da confiança. E se você acredita que o ser humano está naturalmente inclinado ao erro, eu digo, bom, então é preciso um poder sobre-humano que o corrija. Quem vai ser esse poder sobre-humano? Eu? Faz o favor. Esse emprego, como diria Obama, está acima da minha faixa salarial. Está entendendo? Então, é de fato a lei divina. Mas o que é a lei divina? A própria natureza das coisas, né? Deus também não infunde isso nas pessoas de fora para dentro. Ele infunde isso na sua própria constituição, que vem do ser dele, o ser dele que se infunde em você. Então, o que, que você é? Eu digo, bom, você é o poder divino. Não é, você não é o poder divino inteiro, né? Mas você não é outra coisa senão ele. Então, ter um poder é inerente ao ser humano. E querer aumentar esse poder é natural no ser humano. Nós estamos aumentando o nosso poder. É aí, vamos dizer, a parcela de verdade que tem no Nietzsche, o negócio da vontade de poder, né? Só que ele fica horrorizado quando ele vê isso, né? Então ele vê uma coisa inteiramente natural e fica assustado, porque ele não sabia que aquilo existia. E ele acha que aquilo é horrível. Então, não há nada de errado em você querer aumentar o seu poder indefinidamente, desde que não seja um poder corrupto, desde que seja um poder que é naturalmente comproporcionado à sua possibilidade. Agora, você ter o poder de determinar o que todo mundo vai fazer, isso não é natural, você não tem essa possibilidade, né? Então isso não é um poder, isso é uma aberração. Você vê aqui, ontem eu li a notícia de que os advogados do Estado, do governo americano, dentro de um processo, eles alegaram que não é um direito natural das pessoas escolher o que elas comem. Eu digo, ah, não? Então quem escolhe? Você? Quer dizer, o sujeito que quer escolher o que os outros comem, é claro que se chama de poder, não, isso é uma monstruosidade, né? E esse tipo de poder, entre aspas, tudo ele tenta se exercer, ele é sempre falso. Ninguém o obedece. É. Ele não tem a capacidade de se fazer obedecido. Ele tem a capacidade de matar ou prender algumas pessoas, mas nem por isso os outros vão obedecê-lo. Você vê que Adolf Hitler, na última semana de vida dele, ele estava protestando: ninguém me obedece nessa porcaria. Eu já tinha mandado matar não sei quantos milhões. Eu falei, e daí? Nem por isso os outros obedeciam. Então é um poder apenas de destruição, não é de fazer alguma coisa. Não é, eu digo, esse é o poder do leproso. O leproso quer acabar com você, ele te abraça. Chauchesco, a mesma coisa. Todos eles. Esse cara viveu aterrorizado. Então, o desenvolvimento do poder é natural, vamos dizer, dentro das disposições naturais e permanentes do ser humano. Então, por exemplo, eu penso assim, eu creio que eu posso educar um monte de pessoas. Então eu tenho que me, não dizer, prover dos meios de fazer isso. Mas às vezes eu faço o cálculo, até quantas pessoas eu aguentaria? Eu fiz, vamos dizer, um cálculo otimista. Eu acho que eu posso chegar até uns 10 mil. Depois disso eu perderia o controle da coisa. E cá entre nós, eu sou um baita educador. Agora, chega lá no ministério, tem um idiota semi-analfabeto que acha que pode determinar a educação de milhões e milhões e milhões de pessoas. Haver um ministério da educação é um crime. A educação tem que ser, vamos dizer, de uma pessoa real para outras pessoas reais. Então, quer dizer, tem que haver inúmeros projetos de educação desenvolvidos por um educador ou grupo de educadores para um círculo de pessoas que ele consegue abarcar. E isso é o melhor que dá para fazer. Agora, seria justo da parte de um ministério, né, ele testar a habilitação para determinadas profissões, aí sim. Mas não determinar como o sujeito tem que ser educado para chegar naquilo. Mesmo porque, vamos dizer, os circuitos, os trajetos de aprendizado das pessoas, várias pessoas individuais, são absolutamente imprevisíveis. Tem pessoas que aprendem de uma maneira tão extravagante. Eu vi o meu filho Gugu, né? Tinha piscininha lá em casa, todos os garotos iam tudo nadar. E ele não, ele ficava sentado. Você vai nadar? Não. Não vai nadar? Não. Ficou ali e observou aquilo umas semanas. Um dia ele deu uma mergulhada e saiu nadando como um profissional, sem nunca ter treinado. É o jeito dele aprender. Tem gente que vai por tentativa e erro, né? A maior parte das pessoas, se tentar aprender assim, vai se danar, mas era o jeito dele. Como é que eu ia saber que era assim? Eu nem sabia que era isso que ele estava fazendo. Eu achei que ele estava simplesmente sentado. Ele estava aprendendo a nadar, sem nadar. Foi o único aprendiz. Todos os outros aprenderam do jeito comum. Não tem coisa que você se esforça por entender durante anos e não consegue. E daí um dia algum acontecimento totalmente fortuito te faz entender tudo aquilo. Acho que todo mundo já passou por isso. Então como é que eu posso já, de antemão, inventar um negócio que chama programa de ensino? Tudo seriado, tem que dar isso, depois na segunda aula tem que dar aquilo, depois tem que dar aquilo. Tem que... Não tem um ministro da educação que seja capaz de aprender pelos métodos que ele está impondo aos outros. Agora, por que nós aceitamos isso, meu Deus do céu? Porque tem um treco chamado ciência. E a gente acredita que funciona. A rigor, digo, não existe nenhuma proposta educacional que possa se aplicar a um país inteiro. A minha proposta educacional serve para um determinado tipo de pessoas. Quais pessoas? As que vêm a ser meus alunos. E para os outros não serve. Por exemplo, como que você faria quando você pega uma pessoa, vamos dizer, impulsiva, desordenada, que tem agitação física, agitação psicomotora? Como é que você faz para fazer as pessoas concentrar? Fala, eu não tenho a menor ideia. Então esse é um tipo de, vamos dizer, de educação que precisa de uma pessoa que tenha um talento específico para isso. Como é que ensina uma criança pequena a ler? Não tenho a menor ideia, porque eu aprendi sozinho lendo história em quadrinho e não tenho ideia do meu método. E depois o que tentaram me ensinar na escola foi um fracasso. Também me lembro que quando entrei no ginásio, os camaradas lá me davam uns cálculos para fazer, e eu só conseguia fazer o cálculo na base instantânea. Ou eu captava já imediatamente a estrutura inteira da coisa e dava o resultado, sem conseguir expressar os vários passos que eu tinha seguido, ou então eu não conseguia. Deus acabou falando, não, você tem que fazer em ordem, por isso, por isso, por isso. Daí eu não conseguia mais. E isso chegou a um ponto, vamos dizer, de total ruptura com os meus professores de matemática. Eu peguei ódio de matemática e só voltei, parei com 14 anos, só voltei aos 38. Pelos meus próprios métodos, evidentemente. Quantas vezes isso não acontece? Você não sabe como é que uma pessoa vai aprender. Só ela sabe. Então qual é a sua função? É simplesmente criar a circunstância na qual ela possa colocar em movimento os seus talentos. No aprendizado, a coisa moral, exatamente a mesma coisa. você tem que acreditar nesse fato óbvio de que a criança nasce com uma espécie de instinto do bem e do mal. E que tudo que você vai fazer é reforçar esse instinto mediante o seu exemplo. Eu, por exemplo, digo a pessoa: você tem uma criança pequena, pega ela no colo o dia inteiro, fica dando beijinho, fica fazendo carinho, fica chamando de meu amor o tempo todo. Ela nunca vai querer fazer o mal a ninguém. Mas hoje em dia não pode fazer isso aqui, porque as pessoas vão dizer que você é pedófilo, pô. De ver o ponto de perversão que a coisa chegou. A pessoa não consegue mais distinguir entre instinto paterno e pedofilia. Que coisa monstruosa. Eu digo, italiano que foi passar férias no Recife, cara, foi um italiano lá passando férias no Recife, foi dando uns beijinhos no filho, foi preso. Eu teria ido para a cadeira elétrica. Porque até hoje, né? Eu tinha um amigo, o Zé Carlos Bardavil, e o pai dele, eu achava o melhor pai do mundo. Porque quando o Bardavil estava com 35 anos, o pai pegava, punha o filho no colo, puxava as bochechas, falava: adoro esse menino. Entendeu? E o Bardavil era um sujeito de uma autoconfiança tremenda. Mas era um cara totalmente sem problemas. Era sem complexo nenhum, era até cara de pau excessivo. Eu digo, quem passou isso para ele? O pai, o amor do pai. Fica aí a homenagem ao falecido Bardavil. Os dois já morreram, o pai e o filho. Mas eu achava aquele negócio absolutamente exemplar. As pessoas iam rir, tá certo? E até ele mesmo, às vezes, ficava meio assim, sem graça, assim, mas... funcionou. Tanto que o Bardavil era o sujeito mais feio que eu conhecia e o homem que mais fazia sucesso com as mulheres. Na base da autoconfiança. Eu posso. Então, o primeiro requisito do educador, você saber quais pessoas você pode educar. Você pega aí o Feuerstein, talvez seja o maior educador do mundo. Deu bom, Feuerstein? Agora você vai dar instrução de boxe aqui. Não é poder. Você vai treinar um time de futebol. Não vai dar. Então, você tem um limite. Então, como a educação é uma arte que se desenvolve no confronto pessoal, e acho que isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Mesmo que seja, entre aspas, educação à distância, como esta aqui, é um contato pessoal. Tá certo? Então, por isso mesmo, não tem jeito nenhum de você padronizar isso para todo mundo. Tem a existência de órgãos como o Ministério da Educação e como essas comissões internacionais que... Veja, os programas educacionais não são nem inventados pelo Ministério da Educação, foi inventado na ONU para países onde aqueles desgraçados, aqueles técnicos nunca estiveram. E a gente aceita isso. E se for, então, o caso de desenvolver um trabalho negativo, eu digo, bom, nós temos que tentar diariamente destruir essas instituições danosas. Diz, mas termina o ministério, como é que vai ser a educação? Eu falo, não tenho a menor ideia, se virem. O que aconteceu, eu li um livro que faz uma história comparativa do México e dos Estados Unidos e sobretudo pega essa parte da educação. Durante todo o século XIX, a educação americana foi a total anarquia. Cada comunidade inventava as escolas do seu jeito, né? E era, vamos dizer, a própria sociedade, às vezes uma mãe de família, às vezes um pastor, um padre, alguém que queria, montava uma escola e ensinava os crianças do jeito dele. Resultado, os Estados Unidos acabaram tendo a melhor educação do mundo. Aposto que no México, já fizeram o Ministério da Educação, porque era um governo imbuído de ideias positivistas, uniformizou tudo e saiu um monte de analfabeto. Quando inventaram o Ministério da Educação aqui, a educação começou a cair e nunca mais parou. Agora, se você diz isso, vamos acabar com o Ministério da Educação, as pessoas acham que é uma ideia extravagante, exótica. Por quê? Porque tem, como dizer, tem memória de peixinho dourado, né? Elas acham que aquilo que existe há 10 anos ou 20 anos sempre existiu e é da natureza das coisas. Hoje em dia está assim: aqui vamos tocar, se liga o rádio, vamos tocar uma música antiga, a música de 2002. Você está entendendo? Então isso está ficando cada vez pior. A música do mês passado já está começando a ficar antiga. Então, assim, as pessoas perderam já a dimensão da história. Logo no começo do curso, aqui, eu disse para vocês, primeira coisa da sua educação, você vai ter que ler toda a literatura universal e saber a data de publicação. Porque daí você tem uma espécie de história do imaginário, e você sabe mais ou menos localizar as coisas. Não tem outra maneira. Não é estudar história, não. Você só vai conseguir estudar a história se você tiver, vamos dizer, a abertura do imaginário para o elemento ficcional. Porque em história, você nunca sabe se está lidando com a realidade ou com a ficção. Então, a ficção é mais importante. Leibniz dizia, o sujeito que tiver visto mais figurinhas, mesmo que seja só de coisas imaginárias, acabará sabendo mais. Então, você tem que fazer a sua coleção de figurinhas. Isso aqui é mortalmente sério. Para mim foi sorte que eu começasse assim, foi pura sorte. Porque me caiu na mão o livro do Otto Maria Carpo, então eu lia lá a história da literatura ocidental, lia aquilo, anotava os autores e ia atrás daquilo. Não, a minha ideia de história da humanidade é muito mais baseada na cronologia das obras de ficção do que no conhecimento dos fatos, porque o conhecimento dos fatos seria muito mais coisa, minha memória talvez não abarcasse. Mas você sabendo a época das obras de ficção, você tem ideia do imaginário e as coisas se encaixam ali naturalmente. Por exemplo, se você leu a Divina Comédia, tá certo? Então você entende que na época de Dante era normal as pessoas se encararem umas às outras como almas imortais. Você pega qualquer bandido, ele tinha consciência da imortalidade da sua alma, Então tinha, como fala no filme do Gladiador, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. As pessoas sabiam isso. Então, evidentemente, as pessoas se sentiam e imaginavam as coisas de uma maneira muito diferente da nossa, mas nós podemos incorporar aquela. E você incorpora através do quê? Da literatura, da ficção. Quer dizer, você absorve a forma imaginária e ela passa a ser sua forma imaginária imediatamente. Porque você vai começar a interpretar o que lhe acontece, interpretar os fatos em termos das narrativas fictícias que você conhece. Quer dizer, não é que você interpreta a obra literária, ao contrário, você interpreta o que acontece à luz da obra literária. Eu recomendo também a mesma coisa para a pessoa ler a Bíblia. Então não diz assim, interpretar a Bíblia. Você vai interpretar, não vai acabar, tá certo? Então o que você faz? Você lê. Depois, quando acontece alguma coisa pertinente, você pensa, é disso que estava falando. Você vai construir o seu sistema de analogias. Isto aí, vamos dizer, é um elemento fundamental não só da sua cultura, mas da sua personalidade. Mais ainda, a questão, vamos dizer, do domínio da linguagem. A gente vê que eu, por exemplo, não consigo ler traduções brasileiras de mais nada. Porque eu vejo que as palavras, elas estão elas não evocam mais as coisas, entendeu? Fica parecendo que é tudo verbalismo. Não é verbalismo. Se você prestar um pouco de atenção, não é. Mas as palavras não têm mais aquela contundência que tinha antigamente. Né? Por quê? Porque acabou a tradição literária. Então, isso é absolutamente necessário recuperar. Então, tem mais alguma pergunta aí? Então, se não tem, então fica aí até a semana que vem. Muito obrigado. E para os que vieram por Filosofia da Ciência, até o outro semestre.